começou lá 97. Estádio. Menina! Tá começando a edição do Estádio 97, na Energia 97. A partir de agora, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome também de Esser, construindo com valor. Em nome de KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. E também em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Aê! E aí, João? Boa, tamo aí. Tudo bom? Ah, vem beleza. Hoje, é? Aê! No metrô hoje, né, franguinho? Pedrou nada, Paquito. Ontem eu não... Primeiro, primeiro eu não colei ontem porque eu não queria ficar ouvindo esse monte de bobagem que vocês falam aqui. Segundo, mentira, eu tive um contratempo aí que me impediu de estar presente. Mas aqui não foge não, RG número 2. Eu vi. É mais uma batalha durante a guerra, Paquito. Não foge, eu sei. Mas que os caras zoaram vocês lá, zoaram. Não zoaram nada, deram uma puta sorte, Deus, mano. Deram uma puta sorte. Ah, louco, velho. Vocês deram a sorte da gente ter o Gustavo lá na frente, velho. Nossa senhora. Tá bom. E de ter o Wilson lá atrás. Aqui, ó. Ah, mas não interessa, ninguém falou isso. Na sexta-feira não foi isso que eu ouvi. Eu vou pôr o replay aqui. Deixa por último, você descabela. Vamos lá. Ô, seu Bento. Deu azar, seu Bento. Tudo bem, Domênico? E aí, seu Bento? Tá aí, né? Tá tudo ótimo, né? Tudo bom. Seu Alberto, você não falou que o inverno tinha ido embora, que o verão tinha voltado, e aí, velho? Pois é, então, EG. É que São Paulo é essa loucura, né? Ele fingiu que foi e não voltou. Ah, fingiu que foi, mas não foi. Tem umas mulheres que é assim, né? Finge que vai, mas não volta. Seu Alberto, você acha que o tempo tá igual ao Corinthians, só enganando a gente? Exatamente. Hein? Legal é o Santos. Não, o Santos é pior. O Santos que é legal. Eu tô vendo onde tá o Santos. Bacana é perder pro Figueirense em casa. Tô vendo onde tá o Santos. América Mineiro, isso que é bacana. Tô vendo. Fala do líder, seu Bento. O líder que amanhã já está lá na PB. Ah. Lá na Paraíba. PB. Lá. Ô, vovó. Oi, meu amor. 19h30. Tudo bom, vó? 19h30? Lá no time Almeidão. Reserva, né? Lá no Almeidão. Vamos jogar Aldintas. O time reserva, time B. Ô, você viu time o ataque, B. Quem vai ser? Quem é? César Maluco e Mustafa, velho. Você é louco. Ó, e bem que o Vilhena falou aí, o menino. Vilela, que Vilhena. Esse time de amanhã é melhor que o do Corinthians. Ah, mas olha. Falou isso, vó? Olha falou. Que é, hein? Olha que é. Esse time do Corinthians é melhor do que o do Corinthians e que o São Paulo. Aonde, Paquito? Fala bobagem. Fala aí qual que é o time. Fala aí, Paquito. Não tem. Aprovável escalação. Aí nem sabe a porcaria da escalação, tá falando que eu sou a velha coroa. Mas é. Aprovável escalação. Tem um monte de jogador aí que serviria no Corinthians, serviria no São Paulo. Com certeza. Pode. Se vocês forem. Depende do jogador. Se vocês forem honestos com vocês... Olha, vou dar a escalação, falar, possível escalação. Vamos lá, o goleiro é o Wagner. O Wagner, tudo bem. Não joga no Corinthians. E nem no São Paulo. Não, tudo bem. O lateral... Então acabou a discussão aqui. Começou perdendo. É primeiro lateral, Fabiano. Fabiano lateral? Fabiano, que é Fabiano, velho. O Corinthians tem o Fagner, o São Paulo não tem. Bufarini, você é louco? Não tem o quê? Não. Tem o Bufarini. Fumou pedra. Mil vezes melhor. Aí, meu respeito mas, o Domênico. Mas serviria de reserva. Terceiro reserva. Edu Dracena. Até agora os dois não jogariam, mas vamos continuar. Tudo bem, continua. Vai, Edu Dracena. Já joga, Edu Dracena. Edu Dracena, dispensamos o Paquito. Era banco do meu time. Era banco, imagina. Nem chega no pé do Maicon. Não importa, dispensamos. E mas Thiago Martins. Joga do lado do Maicon. Joga pode jogar? Também. E o Thiago também pode jogar do lado do Maicon. Qualquer um dos dois serviria no elenco de vocês. Não, mas peraí. Thiago Martins. Balbuena e Wilson, rapaz. Eu vi lá. Eu vi o que aconteceu. Lianco, Rodrigo Caio e Maicon. Para. Lugano. Depois fala do São Paulo. Vocês são parciais. Não, eu sou imparcial. Thiago Martins. Joga no lugar do Vilton. Joga. E o Egídio. Egídio joga em qualquer um dos dois. Egídio joga nos dois, nos dois. Vira, joga nada, velho. É, muito bem. É legal ter um gremista. Peraí, Egídio joga no lugar do Wendel? Você não fala bobagem. Não fala bobagem. No Mena, mano, não joga, mano? Do Mena sim, do Wendel não. Do Wendel não, você tá falando bobagem. Você não conhece o Wendel, então, pra falar isso. O Wendel joga no Grêmio, porcaria. O primeiro até agora, vai. Você já foi até o meio de campo primeiro. A opinião de vocês não vale porque vocês são muito parciais. RG que é santista e o Vieira que é gremista, eles é que vão pra se joga ou não joga. Vai. Vamos lá. Continua. Segue. Meio campo, Matheus Salles. Joga ou não joga? Joga. Joga, Matheus Salles. Arouca. Joga nos dois. O Arouca não é melhor que o Camacho. Joga nos dois. O Arouca não joga no time de vocês, velho. Tá sempre na reserva. É, mas é porque o time é bom. O Arouca não joga no time de vocês, sempre na reserva. E já foi no São Paulo e não jogou. É porque tem o Xexê. Maeme. Mas jogaria. Hoje, nós estamos falando hoje, né? Não jogaria, já foi embora. Que nem no Santos já jogou também. Mas você fez errado. Era pra falar do Corinthians. Antes, mal. Depois você falava do São Paulo. Alione. Joga nos dois. O Alione eu acho bom jogador. Alione é bom jogador. Joga nos dois. Tô falando que o Alione é melhor que o Giovanni Augusto. Vai, dois jogadores você teve. Vai? Um time inteiro. E Vitinho. Que dois. Não é esse. Acho que não é, O Cleiton Xavier. Jogaria fácil. O Cleiton Xavier, ele serve pra jogar no showball. Fácil. O Cleiton Xavier não consegue dar um pique jogaria nada, Domênico. O quê? Não. O quê? Posso falar, no São Paulo não joga o Cleiton Xavier. Acho que joga. Hein, Mota? Fala sério, vai, sem sacanagem. Ó, o ataque vai ser Rafael Marques e Lucas Barros. Que eles queriam. E Lucas Barros. E o São Paulo também gostaria de ter. E o Lucas Barros também, os dois gostariam de ter, porque não tem. Ah, o São Paulo, o Corinthians não tem. O Corinthians não tem ataque. O Corinthians poderia pegar com um dos dois. Você pega aí, ó. Com relação a quem? Ó, o Barros ou o Rafael Marques? Fácil. Sim, eu gostaria dos dois. Então. Eu gostaria. Eu acho bom jogador. É que nós estamos falando, o Corinthians não tem. Mas ó, o Barrios, eu ainda, comparado com o Rafael Marques, acho que ele tá atrás. O Rafael Marques, eu gostaria. Eu acho também. Ó, desse time que você citou, dois jogadores jogariam no Corinthians, que é o Alione e o Rafael Marques. O Cleiton Xavier jogaria, mano. O Cleiton Xavier só tá com o nome, Domênico. Jogaria. O Cleiton Xavier hoje se arrasta em campo. Não joga. O Barrios jogaria. O Matheus Sá jogaria. O Edu Dracena. Lógico jogaria, mano. Vocês estão loucos. O Edu Dracena era reserva no nosso time. Dispensão pra vocês, pra virar titular no teu time. Mas era outra zaga do Corinthians. Não importa, dispensão. Porque naquela época vocês dispensaram, mas hoje falta o cara lá. É. É isso aí. Arouca. Já foi. Jogaria. Para. Lógico que jogaria. É isso. Acabou, isso aí. 19h45. Botafogo de PB. É, exatamente. PB. Nome depois é sábado, Curitiba. Boa. PB. Vamos ao Santos. Ô, RG. Meu Deus do céu. Temos uma gordurinha. Tem uma gordurinha. Tem uma gordurinha. Tem uma gordurinha. O Vieira tem um monte, ó. É. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Diga lá, seu Ben. Amanhã é o Vasco. Vascão. Vasco, né? Problema de última hora é Ricardo Oliveira, uma lesão na coxa, não joga nem contra o Vasco, nem contra o Sport. Ricardão, mas dá pra tratar. Tá? Dá pra tratar. 21h45 amanhã o jogo, com hein? Com água benta? É, joga uma aguinha. Tá fora do jogo. Você tá muito animadinho, joga, pra quem não tá nem na Libertadores. Joga uma aguinha benta ali e resolve. É, exato. Importante ressaltar aí a campanha que o Santos vem fazendo no Brasileiro, importantíssimo também. A campanha na Copa do Brasil tem que continuar levando isso muito a sério, muito a sério. E essa gordura que o Santos criou é importante, porque vai jogar com o Sport, né? Vai pegar o Sport fora. E é uma condição favorável e tranquila, porque pode até perder, né? Criamos essa possibilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Veja só, podemos até perder, velho. Perder o jogo que não perdemos a quarta colocação, né? Então tem que levar muito a sério, tem que continuar, aliás, né? Nessa pegada muito a sério, muito legal. E vambora, velho. Amanhã é Vascão, tem uma boa vantagem sim, né? Só não pode deixar o Vasco gostar do jogo em casa. E vambora, Copa do Brasil, vamos pras cabeças, velho. O que você achou da Batalha dos Aflitos, Pacaembu? Batalha dos Aflitos, Pacaembu. Domingo à noite, hein? É a Batalha do Arruda. Pô, acabou a luz duas vezes. Tentaram intimidar a gente, o Santos. Entendeu? Não. A gente? RG. É que choveu, né? Aí empataram, aí foi lá o Vitor Bueno, hein? É que choveu pra caramba. Jogo histórico. Golaço, golaço. Melhor jogo do campeonato. Eita, tá louco. Vitor Bueno. Eita. Fala o melhor aí, ó. Você tá louco. Eita. Fala, acho que 10 40. Melhores. Então fala pelo menos dois. O do Palmeiras e Corinthians foi melhor. Ah, pera aí, ô Vitor. Ah, para. Isso tá de brincadeira. Nem o RG acho que foi melhor, para. O RG não quer falar. Você tá muito saidinho aqui hoje. Se ferrar. E o Santos quer o Keno, né, RG? Quer quem? O Keno. Keno? Mas essa coisa de querer, eu costumo esperar chegar o jogador, viu, Montalho? Tem negócio de quer um, quer outro, quer não sei quem. Acho bobagem ficar discutindo isso antes, cara. Sinceramente, acho que é papo pra encher linguiça. Tá certo, é isso, né, seu Bento? Então, olha, antes das isso demais mesmo. Agremiações, quero dar recados importantes aí. Atenção. Olha só, é você que tá lá, você tá no teu carro de boa, né? Tá no carro de boa, aquela coisa toda. Tá esperando lá, estacionado, esperando tua mulher voltar das compras, né? Mas, de repente, bateram no seu carro. O que aconteceu? Bateram no carro. Aí você desceu pra ver o que aconteceu e descobriu que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo. Olha a Ivetinha ali, ó. Tá vendo? Tá passando no site a Ivete. Que sorte, hein? A Ivete tem seguro da HDI. Agora é uma baita sorte, hein? Se vocês passarem no HDI Bate Pronto, claro que é um centro, né, de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, aí você vai ver que a coisa... Aí você vai ver. Aí é sorte pra caramba, RG. E olha, já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem lá aqui em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Então, olha, se você vai fazer o seguro do seu carro, você tem que escolher a HDI, porque com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, viu? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, Pena Energia 97, também vem em nome aqui de Esser, construindo com valor, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, também em nome de Buscapé, arrasa preço Buscapé até sexta-feira, descontos de até 60%. Meus amigos, ainda em nome aqui de Pirelli, né? Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, procure aí o seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome de KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no shopping metrô Tatuapé. Em nome de Dutra Máquinas, é uma loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também em nome de BV Financeira, hein? Crédito rápido para usar como quiser, é só ligar. Ligue! 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E agora o Benjamin, que já chegou, tem recado aí de Extra, Benjinha. Você merece abrir o placar com Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso aí, Benjinho. É o seguinte, hein? Um recado bem legal pra você. Olha só. Vai ser sexta, sábado e domingo, hein? Meus amigos. Segundo torneio Energy Poker. Você não pode perder. Então, abertas as inscrições. Estão abertas ainda, tá bom? Você corre pra fazer a sua inscrição. Porque a premiação mínima é de R$150 mil. É isso mesmo que você ouviu. Premiação mínima de R$150 mil. Faça agora mesmo sua inscrição, não vai deixar para depois não, hein? Acesse aí, ó, energypoker.com.br. Então, ó, lembrando, o torneio começa agora. Sexta agora, Motinha. Sim, eu jogarei sábado. Sábado, e o mano? Vou lá apoiar a Motinha. Você não vai jogar, você não vai jogar, mano? Vou ser o coach dele. Ah, você não vai jogar? Mas você vai ficar atrás de mim, mano? Vou ficar lá, vou ficar orientando motinha, velho. Ah, entendi. Porque, mas, olha, ó, Domênico, vou te falar, velho. Eu vou ver todos os flop, mano. Domênico. Premiação de 150 mil lascas. Esse tá entre os principais torneios de pôquer do país, cara. É verdade. Pô, tá entre os principais torneios de pôquer do país. Pô, puta prêmio desse aí, velho. Fora a credibilidade do torneio, é o fato aí dessa premiação, Domênico Gato. Que, ó, com esse valor eu compro o meu apica. Fácil? Com esse valor eu compro o meu apê onde eu quero. Entrada, né, mano? Se não compra, Se não compra... Não, agora tá o mano casa. Entendeu, o mano falou, se ele ganhar, ele casa, viu, tá? O mano com esse dinheiro, ele casa. Tá faltando só isso pra arredondar, pô. E sobra. Eu vou ver todos os flops, viu, mano? Eu pago pra contratar o Domênico, cara, com esse cachê. Não, não, eu falo... Pô, o cachê do Domênico tá... Caraca, Domênico. Não tá, não é isso. Olha só, acesse energypoker.com.br, tá bom? Acesse agora. O torneio vai ser sexta, sábado e domingo. Motinha não joga no sábado, tá bom? No sábado eu vou jogar. Inscrições e informações, todas elas detalhadas lá no site energypoker.com.br, tá bom? Boa. Organização, a Cassineira. Tricolor. Tricolor vai pegar a Juventude. Lá. Vai precisar correr, hein? Vai precisar ter muita juventude pra ganhar o jogo, entendeu, RG? Ah, sensacional. Boa, seu Bento. Vai ter muita juventude pra ter ganhar o jogo. Amanhã, quinta-feira, 21h30. Ainda sem pistas do time. Sem pistas do time, Ricardo Gomes... Não deixou nada. Não sabe ainda, tá batendo a cabeça aí. O que aconteceu, Motinha? Tricolor voltou ao normal? RG, posso falar? Ontem eu comentei aqui, eu não achei que foi um jogo que São Paulo merecia perder. Era um jogo pra empate. Foi um erro individual ali do Denis, com participação do Mike, que a bola bateu nele, ele desviou e tirou. Mike. Né? Desviou, então foi difícil. Mas o São Paulo não jogou tão mal assim, só que o São Paulo não criou também. E lá nós somos freguês dos caras, né, velho? RG, 32 anos o São Paulo não ganha lá. Incrível, não, né? Não pode, cara, ser. Como é que é? Desde 32, não, acho que é 34. Desde 82, incrível, é isso? Incrível o São Paulo. São Paulo não ganha, velho, lá. Tudo isso? É. Então, mas agora não, o mais importante aí, RG, cara, quinta-feira, o São Paulo vai ter uma missão muito difícil. Por quê? Né? Fazer dois gols e não tomar nenhum. Né? Ah, mas se tomar, pode ser 2x1 e vir pro pênalti. É, então. Ou ser 3x2 e levar. Depende do espírito. É porque aquela história, depende do espírito que a equipe do São Paulo vai entrar em campo, né? 3x2 é São Paulo. A gente não sabe como é que é o espírito, porque cada jogo é um espírito. Tem um jogo que os caras, os caras se matam em campo, né? São Paulo tem o Allan Kardec e tem o espírito Juventude em campo, né? É. Mas nenhum Allan Kardec tava presente, vô. Eu vou falar uma coisa, não adiantou nada. Mas ontem foi uma noite importante pro São Paulo, porque começou a ser discutido aí as propostas aí do novo Estatuto do São Paulo, né? O Conselho Deliberativo teve lá. Muitas pessoas tiveram para indicar aí propostas, né? Então foi uma delas que seria, que eu achei assim importante falar, é que o São Paulo, por exemplo, aumentaria o tempo de duração do mandato do presidente, que seria de 4 anos. Aí se eles gostam. Desistem. 4 anos. Aí... 4 anos. Quanto que é hoje? Eu acho muito. Quanto que é hoje? 3. Eu acho muito. Eu acho muito porque você pega um presidente... Ah, se pegar um ruim, ferrou. Ruim. Mas se pegar que nem o Palmeiras, o nobre, mas ruim, não poderia ter reeleição. Então, mas... Só um mandato. Esse é o bom. Aí eu acho que vale a pena, Mota. São 4 anos e aí o cara some, não, entendeu? Pode mais, sim, ser reeleito. Dura você ficar 4, 8, 12, 16, 20, porra. Aí... As diretorias seriam diminuídas também, o número de diretores adjuntos, ia profissionalizar a área, dizem. Isso vai aí, ser muita coisa discutida ainda, né? Inclusive aí a parte que é conselheiros vitalícios e conselheiros eleitos também. Vai ser igual. Então tem muitas coisas sendo discutidas aí, isso vai até novembro, dezembro, viu? Então vamos ver se vai sair um novo Estatuto do São Paulo. E tem a... E domingo tem a Vitória, hein? A chapa, viu? Vô Mauro. Vô Mauro, você vai... A chapa do qual é a sua sugestão, vô? Ah, mudar. Você vota lá, vô Mauro? Mudar o quê, vovô? Ah, sempre é bom mudar, né? O São Paulo de glórias, né? Tem dado uma caída, né, Moitinha? Que aconteceu, né, vô Mauro? Você viu? Mas pra você que é mudança... Paulo, é igual isso aí, velho. Chapa Bela Sacada Tricolores. Bela Sacada. Bela Sacada. A gente, quem compõe? A gente vai trazer o Neuer pro São Paulo. Neuer? Não vai. Não cara. Vai. Não, vô Mauro. Vovô, não acredita nisso. O filho do... Quem? o filho do... Catador de bola. Não, é, do Adalberto Raquete, que é o presidente. Ele já entrou no Instagram do Neuer e já mandou uma direct. Não. Pra ele mandar um telefone. Assim, mas não vai vir. Não promete, não acredita nisso, que não dá. Não, e voltar não no Bela Raquete, no... Não. No, peraí que eu esqueci o nome. Bela Sacada. É. Mas vou, sai dessa. A gente se uniu ao pessoal do Tamborel, do São Paulo. Já jogou Tamborel? O que é isso aí? É aquele que parece um tamborim assim. É, você dá uma sapatada na bola. Parece o quê? Um ping-pong grande, é isso? É. Parece um tamborim. Fala assim que eles não gostam. Não sei, tô falando que eu não sou. A diretoria de Tamborel. É, Tamborel. O vô já foi. Temos mais três conselheiros junto, então. Vô Mauro, enquanto você elabora tudo isso aí, trata de ganhar do Vitória, hein? Quando? Domingo. Não, vai ganhar. Pelo brasileiro, hein? Porque mas se perder é bom que dá tumulto lá, a gente entra lá com a chapa melhor. Porque o São Paulo conseguiu livrar 6 pontos, mas já tomou uma piaba aí, já é coisa. Calma, RG, Não, RG. Essa vaga tem dono já. Vai, vermelha. Essa vaga tem dono e é vermelho. Olha, eu nunca vi o Vieira tão feliz, velho. Ah, meu Deus, eu tô nojento, Domingo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá difícil. Dá pra sentir daqui, viu, Vieira? É. O São Paulo tem 34. O primeiro que cai é o 28 pontos, que é o Figueirense. Não, o quê? 6 pontos. Ah, São Paulo tá longe. Para, não tem nada a ver. Não. É uma blasfêmia falar isso. São Paulo não cai. Desculpa, São Paulo não cai. Disse que vai cair? Insinuou só. Você insinuou, Tó. Você é maldoso, hein, Gê? São Paulo, pra ficar na quando zona convém, perigosa, que nem diria um antigo treinador, zona perigosa, que é perto da zona, na 2 pontinhos, 1, 2. Precisa de umas 3 rodadas e olhe lá. Quatro rodadas. O Atlético Mineiro, que é um time qualificado, ele consegue tirar 4 pontos aí do Palmeiras se o Palmeiras vacilar. Agora lá embaixo, Domenico Gatto, por exemplo, pro Inter, ou pro Figueirense, tirar 4 ou 5 pontos demora 4 ou 5 rodadas, lógico. Vai ser muito difícil. Não dá. Vocês acham que o Inter cai? Eu acho que tá, depois de ontem. Ai, RG. Ô, RG, puta, você tá de brincadeira. Olha, o América Mineiro só tem 4 vitórias no campeonato, uma foi em cima do Inter e a outra foi em cima do Santos. E as outras duas? Ah, deve ter pegado esse time bêbado aqui. Vou até pegar aqui contra quem foi. Porra, quem será que foi, meu? Não foi. Eu vou pegar aqui, Domenico. Ganhou do Galo de 2-0, não foi? Não, América Mineiro. Não, fumou Inter. Pedra. Não, eu tô falando do América Mineiro. O Domenico, o detalhe de tudo isso, viu, mano, em cima do que você tá falando é o seguinte. Não foi o Cruzeiro? Próximo jogo do Internacional. Lembro, acho que é Atlético não. Mineiro lá. É Atlético Mineiro no Horto. Mas aí é que tá. Vai ser zebra. Não vai, Domenico. Vai ser zebra. Eu tô sentindo isso, não sei por quê. Você tá torcendo pro Inter? Não tô torcendo. Vocês estão longe do Galo, Domênico. Não, mas não é. O Inter é um deixa time... Deixa a Domênica feliz. O Inter é o quê? O Inter é nada, Domênico. Uma hora tem que ganhar. É o Inter, Domênico. Mas uma hora ganha. Mas o Botafogo, todo mundo aqui cravava que ia cair, velho. É, não olha cai mais. Olha o Botafogo. Mais. Olha, a Domênica tá feliz desde cedo que ela me mandou uma mensagem falando... E eu não mandei mensagem nenhuma. Afinalda, você não vai acreditar. Não, Brad Pitt está solteiro. Não mandei nenhuma mensagem. Ô, Domênico, ó. Triste isso. Curitiba e Figueirense. Mandou sim. Curitiba e Figueirense. Santos e Inter. Sim, são as 4 vitórias aí do América Santos Mineiro. Santos e Inter, isso aí. E sem contar que aí você pode computar um empate com o Grêmio também. É. 0-0 com o Grêmio, velho. Ô, mano, agora é o seguinte. Olha o América, velho. Dá uma olhada. Os caras times do Sul são fregueses do América. Argel Fuchs mandou embora. Falcão mandou embora. 5 jogos. Agora cara. Celso Roth. Não, Celso Roth. Se perder... Celso Roth, desculpa, é pra cair, hein? Se perder, Celso Roth... O Celso Roth não caiu ainda. Não caiu, mas digo assim, se perder pro Atlético Mineiro... Ah, mais um tapa na cara, vai embora. Quatro técnicos no ano não dá. Deve ganhar, né? Porque jogou muito bem. Apareceu. Deve ganhar. Mas o time apareceu. Tá bom, o time tá certinho. Mais um tapa na cara... Cara, apareceu, quem? Amarelão. Inevitável, velho. Quem apareceu? Ai, meu Deus do céu, viu? Parabéns. Então tá bom, seu Bento. E vamos lá, né? E qualquer tipo de reclamação a partir de agora, vocês falam lá embaixo. É. Corredor, não é comigo, não. Corredor, lá no final, à direita. O placar do Estádio 97 informa a freguesia. Não sei porquê, mas eu tô feliz hoje, hein? Tô felizão, ó. Mas eu tô rindo à toa. Final de semana foi bom, hein? Só não foi bom pra quem torce pro Corinthians. Aliás, os Borges no... Cristóvão Borges, o ator Alexandre Borges, final de semana, hein? E o Maurício Borges também. Na Arena Corinthians, vulgo salão de festa. Parmeira 1, Parmeira 2, Corinthians... tava lá. O segredo do Corinthians sair dessa situação é investir na base. Tem uma molecada nova aí querendo ser árbitro, Benja. Que é placar retroativo? Oi, Dodô! Ô, Dodô! A música do Bilu Bilu, cadê a música do Bilu? Ontem teve Bilu Bilu Teteia. Não, é verdade, Porque a aposta foi feita com o seu Benjamin. E correu. Foi feita com o seu Benjamin. Amarelou, né, velho? Falaram que você apostou. Apostaram no seu nome. Apostaram pelo seu nome. O seu mano falou. Não, foi o Sombra que apostou que o Domenico faria Bilu Bilu em você. Você aceitou. Eu apostei, a aposta que eu tenho é eu e o Mota. Não, mas de ontem. Mas a nossa. Não tem nada. Importa. O Sombra falou que sim. A minha aposta com o Mota então era faz o seguinte. Nele. Sexta-feira, o seu mano falou que o senhor mandou uma mensagem e falou, aposta no nome do Benjamin. Você falou isso? Não, falou. Sombra. Falou sim, falou sim. Ô, Bochecha Rosada. A cara dele sorrindo, ele falou. Eu pago a aposta, basta ele mostrar esse WhatsApp que eu mandei pra ele. Ah, eu apago tudo pra não ficar na memória. A minha aposta Bilu, Bilu, Bilu, Bilu, Teteia. Bilu, Bilu, Bilu. Não interessa. Apostaram. E o senhor, seu Benjamin, é um amarelão. Porque quando seu time perdeu, você não tava aqui. Olha lá, tá vendo? Fala de mim? Mas eu sei, mas é amarelão. Dane-se, aqui é amarelão. Não, mas é justo, porque ontem nós estivemos aqui no programa porque eu tive um contratempo. E... tava trincando a louça, dinheiro, mano. Essa é a verdade. Vai. Não, mas o Domênico. Não, mas é justo, é pertinente aí passar o placar agora aí. Bacana. Você não tava trincando a louça, não, mano? Não, não. Mas, ô Motinha, com relação aí ao clássico de domingo, o Cristóvão caiu aí, não tivemos a possibilidade. Briga lá no estádio. Falei que você ia derrubar. Mas briga no estádio. O negócio é o seguinte, ô Motinha, com relação ao clássico de domingo, o Corinthians ele foi um time extremamente apático em campo. É, nada diferente do que já vinha mostrando nas últimas partidas. O Corinthians, ele de vez em quando oscilava, fazia um tempo bom, outro tempo ruim. Diante do Palmeiras, fez os dois tempos ruins, cara. Horrível. Fez os dois tempos ruins. E o Cristóvão apático, cara, apático. Aí você vai me falar, mas ele poderia fazer algo muito melhor com esse time na mão? Poderia sim. Porque quando o Corinthians, ele consegue jogar bem um tempo de maneira convincente e outro tempo mal, isso mostra a deficiência do treinador. Ou ele começava mal a partida, ou ele terminava mal quando ele fazia algumas substituições que não deveriam ser feitas. Então já foi tarde também, O Cristóvão, ele até pode ser um bom moço, creio eu que deva ser mesmo aí, um cara que ajuda as velhinhas a atravessarem a rua, deve ajudar senhoras a carregar a sacola no mercado, deve dar 4 voltas por dia com o labrador que ele deve ter na casa dele. Mas, Domênico, pro Corinthians não é técnico, cara. Não, não é sempre técnico. Sempre achei. O Cristóvão, ele nunca deixou saudade em clube nenhum que ele passou. Isso já resume a trajetória do cara. Ele, como treinador, é fraco. A diretoria do Corinthians agora vai efetivar o Fábio Carilli até o final do ano. Você acha certo, mano? Então, Domênico, diante da perspectiva de trazer qualquer outro treinador agora... Deixa. É melhor deixar o que tem, velho. Não vai contratar mais ninguém. Sim, tá e certo? O Roger? Ô, mano, mas você não viu a declaração do Alessandro falando que talvez... Então, ali, ô Motinha, um tá falando uma coisa, outro tá falando outra. Tá bem quando contrário, o Eduardo, né? Ferreira abre a boca pra falar a respeito, aí ele fala uma coisa, o Alessandro ele diz o oposto. Eu acho que a diretoria do Corinthians, primeiro, Motinha, tem que ser inteligente nesse exato momento. É o Roberto que tem que chamar pra si a responsabilidade. Quando tiver que falar alguma coisa pra mídia, é o Roberto que tem que chegar e falar. Tem que parar com esse negócio de oba-oba, todo mundo lá no Corinthians fala... por conta própria, tá certo? Sem ter um discurso alinhado. Porque quando você tem uma equipe que vai falar pelo clube, o mínimo que se espera é que essa equipe tenha um discurso alinhado. Vai falar A, todo mundo fala A. Vai falar B, todo mundo fala B. Não pode um diretor falar uma coisa e outro diretor falar outra. A decisão mais sábia agora, Domênico, se eu fosse diretor do Corinthians hoje e me perguntassem, o Fábio vai continuar até o final do ano? Você não pode se posicionar. Você tem que falar, o negócio é o seguinte, ele tá mantido no cargo hoje de treinador do Corinthians e a perspectiva é que ele permaneça até o final do ano. Se vai continuar ano que vem, isso cabe à diretoria discutir no término do Campeonato Brasileiro. Planejamento, ponto. Acabou. Né? Acabou. Fala, no término do Campeonato Brasileiro vai ser feita uma avaliação a respeito de grupo de jogadores e trabalho do treinador. Fala, agora não é o momento pra gente decidir nada. Ah, o cara vai ficar ano que vem? Não sei. Vai sair o ano que vem? Não sei. Fala, o momento pra decidir isso é no término do Campeonato Brasileiro. Ponto, acabou. Não tem que ficar puxando, vai ficar. Ah, se ele fizer um bom trabalho, vai ficar. O outro fala, não, ano que vem vem outro treinador. Não tem que falar nem que sim, nem que não. O cara precisa se posicionar, Domênico Gato, de maneira forte e contundente, não é mentindo pro torcedor, mas é explicando uma situação que possivelmente acontecerá. no término do Campeonato Brasileiro, todos os times fazem um balanço para ver o que vai ser feito para o ano seguinte. E com o Corinthians não vai ser diferente. Com relação ao Roger, volto a falar, Domênico. Com todo o respeito ao Roger, que em determinado momento mostrou até qualidade no comando do Grêmio, mas ganhou o quê o Roger para chegar no Corinthians falando deixa que eu vou resolver tudo? O Roger, com esse time do Grêmio lá, com Marcelo Groi, com Jeromel, com o Maicon, tinha Juliano, tem Douglas, tem Luan, Pedro Rocha, Bolanhos. Tá fazendo o que o Roger no Campeonato Brasileiro? Concordo plenamente com o que o Mano tá entendeu? Falando. Então trazer o Roger hoje, na minha opinião, é trazer uma outra incógnita. Eu banco aqui e falo que a diretoria do Corinthians deveria trazer um técnico talhado, eu sugeri o nome do Luxemburgo, porque o Luxemburgo, Domênico, é aquele treinador que quando chega, ele não aceita trabalhar com qualquer porcaria. Tem treinador que você fala, ó, tem essa calça aqui pra você ficar com a bunda de fora, o cara fala, opa, tô no Corinthians, vamos que vamos, bumba meu boi, tá certo? Tô no Corinthians, não importa se não estão me dando nada pra trabalhar, eu vou ter meus 5 minutos de fama, eu tô no Corinthians. É o que acontece com o Cristóvão Borges, pode ser talvez com o Eduardo Batista, porque o Eduardo Batista, se ele chega no Corinthians, Domênico, ele não chega batendo pau na mesa, velho. O Roger não vai chegar também com esse negócio, ó, pá, tá aqui, presidente, tem quero moral, esse, né? Esse. Não vai. Agora, também. Quando chega, tá ligado, um cara igual o Luxemburgo, o cara já vem com case, Domênico. Você contrata um técnico como Luxemburgo, Mano Menezes, Abelão, Filipão, Muricy. Queria, mano. Não. Citei o Abelão, mas eu também não queria o Abelão. Eu só citei como exemplo. Mas o Filipão é desses aí, hein? Não, então. Pode ser que vocês não gostam dele, né? É que ele me perguntou se eu queria. Mas no Filipão, final do ano ele vai estar livre. O né? Filipão é um outro treinador também quando chega no nesse time. Nesse nível, ó, né? Muricy, Mano Menezes, Tite, Abelão, Filipão, Luxemburgo. Os caras chegam no time, Domênico Gato. O cara, quando pensa em contratar um cara desses, ele já tem que saber que ele vai ter que colocar a mão no bolso pra gastar, velho. É. Esse tipo de treinador, ele não vai se sujeitar a trabalhar com um grupo fraco. Ele até trabalha com algumas peças que já tenham. Dentro do elenco ali disponíveis, mas o cara vai pedir uns 4 ou 5 jogadores, né, de confiança dele. Ou vai falar, promessa, quero, né, esses caras aqui. É. Fala, não vou trabalhar com qualquer porcaria. Não é assim. Então o Corinthians hoje, na minha opinião, precisa de um treinador assim, e a diretoria precisa se conscientizar que pro ano que vem tem que haver um investimento. O Corinthians, ele não pode passar mais um ano como coadjuvante de campeonatos, cara. Não pode. Esse ano, tudo bem, a diretoria aí tá tentando diminuir a dívida, etc e tal. Eu acho um negócio louvável, Domênico. Eu acho louvável os times caminharem com as próprias pernas. Eu sou a favor da austeridade financeira. Só que o negócio é o seguinte. O time, ele precisa ter um bom resultado fora de campo, ali nas finanças do clube. E precisa, certo, ter um bom resultado dentro de campo também. Você não pode pender nem muito para um lado, nem muito para o outro. Não adianta nada você ter um excelente time e as finanças estarem bagunçadas. E não adianta nada você ter a finança ali em dia, tá certo? Teu contador te mandando uma estrelinha, fala, ó, nota A pra você, você tá com as finanças em dia, e o time ser uma porcaria. É igual um carro. O carro não pode ficar puxando pra direita ou puxando pra esquerda, ele tem que estar centralizado. No futebol é a mesma coisa. O Corinthians, ele tiver, sei lá, 400 milhões pra pagar em 20 anos, tem que usar os 20 anos pra pagar os 20 milhões. Não adianta você querer reduzir aí pra um quarto do valor do tempo, do prazo que você tem pra pagar, pra falar, nossa, eu quero pagar minha dívida o mais rápido possível. Porque do outro lado, ou seja, o fator campo pesa e pesa demais. Porque o torcedor, Domênico, ele quer contrapartida. O torcedor, se você não tiver um time forte, o torcedor não compra tantas camisas, o torcedor não vai com tanta frequência na arena. Então, querendo ou não, o Corinthians, ele vem aí ano após ano batendo recorde de público do Campeonato Brasileiro, quando ele não é o líder do ranking de público, ele tá ali entre os três primeiros. Isso demonstra que a torcida do Corinthians tá acompanhando o time. Mas o torcedor, Domênico, hoje, não só hoje, mas principalmente hoje, que ele passou a não ser só um torcedor, até pelos altos preços aí que são praticados hoje no Brasil com relação a ingressos, o torcedor passou a ser um cliente, cara. E o cliente, ele quer contrapartida. Você vai num restaurante, você admite ser mal atendido? Não. Você não admite. Se você for, você não volta. Se você for numa loja, for mal atendido, ou o produto não for de qualidade, você não retorna. Então, o torcedor, ele quer isso daí também. Então, eu espero que a diretoria do Corinthians, no ano que vem, aí tenha um posicionamento aí um pouco mais agressivo com relação a contratações. Não que não tenha contratado esse ano. Trouxe jogadores? Trouxe. Mas trouxe jogadores que são coadjuvantes. Jogadores que não vêm aí pra ser protagonistas. Em determinado momento, o Marquinhos Gabriel, quando chegou, até foi, o Giovanni Augusto foi, mas não dá pra você bancar esse cara como protagonista até o final do ano. O coadjuvante, ele brilha durante 5 minutos, depois ele desaparece de novo na cena. Entendeu? Ô, então tem que trazer jogador protagonista, cara. Ô, em relação, mano, ao Fábio Carilho, Motinha. Não, só mais uma coisa. Diga. Você achou da história do protesto da torcida aí contra o presidente, ele ter mostrado o dedo pra torcida. Ele mostrou mesmo? Eu não mostrou. Vi. O Benjamin tava ali no setor oeste contra o Palmeiras, viu, aí, e o Benjamin pode falar um pouco melhor a respeito desse lance aí. Mostrou mesmo, Benjamin? Houve, Benjamin, a manifestação ali? O que aconteceu? Explique. Lá no oeste, os caras estavam xingando ele, depois o Palmeiras fez 1-0. Tá. E ele tava lá, os caras xingando. E ele lá vendo o jogo. Ele tava lá vendo o jogo, do lado do Alessandro, do lado do Eduardo Ferreira, aí chamaram ele de ladrão, começaram a chamar ele de ladrão. O Roberto perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça. Também não sei, né? Porque o cara te chama de ladrão. Quando você não é. É embaçado, né? Também, né? Ladrão é uma coisa. Você mandar tomar caju, essas coisas, tudo bem, faz parte, né? É, mas ladrão é pesado. Ladrão é pesado, já é uma coisa mas pesada. Mas chamada de ladrão ali? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu conheço. E aí, ele perdeu a cabeça. Eu conheço o Roberto há muito tempo. Eu também conheço. E ladrão ele não é, né? Há muito tempo que eu conheço o Roberto. Pegou pesado. Roberto, né? Era um cara que sentava, a gente tinha um grupo na década de 90 que assistia jogo junto no Pacaembu. Vou te falar, Roberto, não é ladrão, não. Mas aí o que aconteceu? Não. Quando começou a xingar meu, o time perdendo do Palmeiras, jogando mal, o cara xingando, mandando ladrão, ele foi lá e mostrou o dedo. Aí a galera lá ficou no veneno, mas na entrevista coletiva depois ele pediu desculpa, falou, eu errei. É, mas pô, me chamar de ladrão também é complicado e tal. É. E agora ele vai dar uma entrevista agora, no Cunha. E que vocês acharam tá certo, dele mandar o treinador embora? Fez bem, o Cristóvão nem acrescentar em nada, Domingo. Não ia acrescentar em nada. Você achou, Benjamin? Olha. Não ia durar, né? Eu não teria trazido, eu falei na época, eu não teria trazido o Cristóvão. Então vai fazer o quê? Agora, eu não acho que o Corinthians tem que ficar discutindo o treinador, cara. Treinador é consequência. Precisa trocar. Também não tinha qual time, é o problema, né? Fundo? Do precisa Corinthians. Trocar. Também não tinha time, né? Precisa mexer na diretoria de futebol. O Corinthians precisa fazer uma reformulação na diretoria, lá na base e na diretoria de futebol. Não adianta trazer treinador se não acertar embaixo lá, não. Essa diretoria de futebol é fraca. Entendeu? Eu acho que o Roberto tá meio que sozinho nessa parada aí. E o que você achou dele falar do que importante é equilibrar as finanças do clube? O Roberto tá usando o mesmo discurso que o Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, usou uns 3 anos atrás. Cara, o Corinthians deve estar numa situação financeira complicada, entendeu? E eu acho que o Roberto tem que vir à tona e ser transparente, falar, olha, o negócio é o seguinte, gente, eu herdei... A gestão do Mário Gobi foi uma gestão complicada. Eu preciso acertar a casa. Entendeu? O Corinthians tem essa dívida de estádio. O Corinthians não está mais tendo dinheiro de bilheteria. Entendeu? Então, alguma coisa lá dentro deve estar errada. Mas, repito, enquanto não mexer, se não mexer na diretoria de futebol, não adianta trazer treinador, não. Mas isso que você está falando, Benja, é curioso. Eu lembro de uma entrevista com o Andrés, depois que ele saiu, onde ele reconhecia que um dos erros dele foi nunca ter mexido ou consertado a base do Corinthians. Pô, e isso continua, cara. É um negócio... É muito estranho o que acontece. Surreal, essa relação... Né? A base do Corinthians... Essa base do Corinthians e diretoria, a base, cara, do Corinthians é um negócio histórico, né? É histórico, não é? O problema de base do Corinthians não é agora. Na época que o Dualibe era presidente, pra quem convivia lá, na época eu convivia bastante... Você tinha um acordo, você tinha uma divisão ali. Então qual que era a divisão? Que era pro Dualibe sempre, pro Dualibe ganhar as eleições. Então o seu Alberto Dualibe tomava conta do futebol profissional. E o seu Nezi Curi do futebol amador, da base. Só que naquela época, ela, com todos os problemas, o Corinthians ainda botava jogadores da base pra jogar. Sim, sim. Hoje não. Então eu repito, o RG, ficar discutindo o treinador é bobagem. O Corinthians tem que primeiro arrumar a diretoria lá das categorias de base e arrumar a diretoria de futebol profissional. Do jeito que tá, você pode trazer o Guardiola lá, que não vai resolver. Eu também acho. Mas ainda o Corinthians ele tem alguns campeonatos em aberto, Benja, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro também. Ah, esquece. E inclusive aí na Copa do Brasil o Fábio vai fazer algumas substituições ali. O Carille acabou colocando ali alguns jogadores aí que não vinham atuando, inclusive o próprio Romero. É, ele substituiu o Christian também, que eu não sei o que tava fazendo. Perdão, o diga. Fábio Carille vem pra tentar... ele já tá lá. Não, sim. Vem, é um modo de falar. Sim, entendi, eu só quis te dar pra fazer uma pancada. Pra tentar, não tô falando que é igual, mas... Dentro de campo, o que o Tite fazia. Sim. O problema do Cristóvão... Conviveu muito tempo com o Tite. O problema do Cristóvão... Ele confessou isso, né? Foi o seguinte, quando o Corinthians contratou o Adilson Batista, era pra ele tocar... Os caras queriam que o cara continuasse copiasse, o trabalho, né? Do Mano, com certeza, Menezes. Cara. Era isso. Não dá, aí, né? O Adilson Batista começou a botar o estilo dele. Mas quantos não meses dá pra durou? Copiar. 3 meses. Os caras queriam que o Cristóvão, esse ano, continuasse... No esquema do Tite, com aquele time lá, do jeito que tava indo. Porque foi da onde. Até o Cristóvão mexer, o Corinthians tava aí, aos trancos e barrancos lá, ganhando e tal. Então, quando o Cristóvão quis mexer... Mas essa foi sempre a minha crítica com relação ao Cristóvão, beija. Porque quando você para analisar, Domenico Gatto, hoje o Corinthians do Campeonato Brasileiro, no segundo turno, ou seja, o turno em que o Cristóvão... Ele assumiu no final do primeiro turno, mas o trabalho dele foi exercido no segundo. O segundo turno, Domenico Gatto, o Corinthians é o 14º do Campeonato Brasileiro. Em termos de aproveitamento, é o 14º. É muito pouco. Ou seja, o mesmo time que no primeiro turno, na mão do Tite, tava lá brigando, chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro. Teve uma rodada, né? Sim. Era um trabalho feito pelo Tite, Domenico. Volto a falar, o Corinthians ele não é a oitava maravilha do mundo, não seria campeão brasileiro, sim, mas tinha tudo para estar ali engalfinhado no G4. O Corinthians, ele, mesmo vendo alguns jogadores aí mais protagonistas no Santos, mas o Corinthians ele tava fazendo frente. O Santos também não tá essa oitava maravilha, não. Tomou um baita calor aí no final de semana também do Santa Cruz, que é um adversário extremamente fraco. É o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians ele poderia sim estar brigando por essa quarta vaga. Hoje, praticamente abriu mão justamente pela incapacidade do Cristóvão. Mas tudo bem, águas passadas. O Fábio Carille ele tá fazendo algumas alterações aí no time do Corinthians. E eu acho pelo menos que você muda um pouco o estilo de jogar. Por exemplo, o Christian era um morto dentro de campo, um morto. Ele não marca e não ataca. O Christian, ele se arrasta. O Corinthians começa o jogo com um a menos. Quer dizer, um a menos não, porque um a menos seria mais benéfico ainda. Porque a bola, quando vai no pé do Christian, ele erra a jogada. Pode ser pra frente ou pra trás. Então, vem o Camacho pra fazer aquela função de primeiro volante. O Rodriguinho ocupa a função ali do lado dele de segundo. Aí tem aquele trio ali na frente, atrás do centroavante. Que do lado direito vai estar o Marlone, centralizado o Giovanni Augusto. Na esquerda o Marquinhos Gabriel. E de centroavante o Pugus Tagol lá, RG. Nossa, aí te lembrou, no replay tá lá. Traque molhado, hein, velho? Não é bom, não? Traque molhado. Ó, o Traque, RG, pra quem não conhece. De novo, hein? Pra quem não conhece o Traque, velho. Não, aí já passou, mas também. Não foi o primeiro jogo. Não. Passou, não. O negócio é o seguinte. Não, já foi. O negócio é o seguinte, o Gustavo. Tudo de novo, é, o Gustavo, se fosse gostoso. Um rojão, pelo menos você fala, não, é uma bomba, é um pouco mais forte. Agora um Traque já não faz estrago. Molhado, então, é o Gustavo, velho. O Tite esse ano. O Tite esse ano, ele pediu uma série de jogadores também, que eu vou te falar, dose pra elefante, né? Dose pra elefante que tá aí também. Ficou uma herança também. Mas na mão do Tite jogou bola. Mas com ele tava jogando, né? O André não tava jogando bola. Não. Ultimamente. O André não tava jogando. Mas o Tite chegou em até. O André não tava jogando. Tá lá nas primeiras posições. O André não tava jogando. Mas o André, Benja, foi oportunidade de mercado, não foi que ele pediu. O Guilherme não tava. Ele pediu. Ah, pediu porque não tinha centroavante. O André foi ele que pediu. O Guilherme foi ele que pediu. O Giovanni Augusto foi ele que pediu. Marquinhos Gabriel. Ok? E nenhum tá jogando. Mas tudo bem, mas foi o Tite, a gente sabe quem foi. Precisa descobrir quem foi a mente que trouxe o Gustavo. Não que o cara é porque, culpado. Porque é muito ruim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ele tropeça, É sacanagem. Mas não é um jogo só. Não, ele já fez mais. Vez. Até agora não deu um chute a gol. Não, já deu alguns, mas não foi no gol. Quem é pior, Rodrigão ou Gustavo? É sacanagem você falar que não é ruim, não, mano. É sacanagem você jogar a culpa do Corinthians no Gustavo. Não dá pra fazer isso. É sacanagem você falar que o Corinthians tá uma porcaria por causa do Cristóvão. Todos têm parcela de culpa. Então, acho que tudo não é que um eu tô arrumando um bote expiatório. Mas vou dizer um negócio pra vocês, cara. Juro, eu tava no jogo. Sabe a sensação que era? Que, tipo, pegaram um cara da arquibancada... Joga aí. Pô, joga você, você cara. Ganhou um prêmio. Hoje. Juro, sabe pegadinha? Porque a bola chega... É sério? Juro por Deus. Eu tava assistindo o jogo, ele em tava... casa, né? Ó, eu vou esperar um pouco mais pra falar. Às vezes o cara tava nervoso, porque era um jogo contra o Palmeiras. Exatamente, é isso que eu pensei. A bola chegava, ele mata ali canela. Aí ele vai tocar a bola. Aí ele vai, ele toca a bola vai torta. Aí ele vai chutar, ele não consegue. Vem. Não é a camisa que quem tá pesando? Quem foi a mente brilhante que descobriu o Gustavo? Ué, então, não é porque você time, fala, não, era o primeiro jogo, já não é. Um clássico. Ó, ele estreou contra o Sport. Pesou, ele estreou contra o Sport. Jogou em 98? Didi sim. Facada. Ele tem. Mas ele meteu uma caixa no São Paulo na final do campeonato, então, aí lembra, mano? Golaço, mano. Então, mas, ó, o Gustavo, Domenico, ele estreou contra o Sport na Arena, tá certo? Entrou no segundo tempo. Não, mudou o jogo. Foi naquele jogo lá que eu falei, pô, o Cristóvão mandou bem, ele mudou aí o esquema do Corinthians, ele jogou o Corinthians pra cima do Sport, o Corinthians meteu 3 no segundo tempo. Ele não fez gol. Não, não fez. Mas até jogou agora bem, ele não fez. Jogou bem. Depois ele pegou aí o Curitiba, tá certo? Que inclusive ele foi chutar a bola no gol, a bola sobrou lá, foi um passe pro Marlon. E o Corinthians ganhou no último minuto, né? Não, o jogo empatou 1-1, Corinthians e Curitiba. Não foi 2-1? Não, o Corinthians empatou aí com o Curitiba. Mas o passe lá que deu origem ao gol do Marlon foi dele. Aí ele pegou o Santos, não jogou bem. Mas aí contra o Santos, ninguém do Corinthians jogou bem. Mas, teoricamente... o Palmeiras também ninguém jogou bem. Aí, naquele jogo contra o Santos, até eu mesmo critiquei, porque eu falei, o Gustavo não tava bem em campo, mas ele tava segurando a marcação de dois defensores. Quando o Cristóvão mexeu na alteração ali do Corinthians, girou o Gustavo pra colocar lá o volante. Certo. Ele chamou o Santos pra cima. Tá certo? Ele chamou o Santos pra cima. Então, aí foi aí a crítica em cima do trabalho do Cristóvão. E agora contra o Palmeiras, Domênico. Porra, o Gustavo ia correr, ele tropeçava. Ele pisou na bola uma ou duas vezes. Ele, pra matar a bola, ele precisava do machado. Tava nervoso, cara. Mano, por causa do clássico. Ah, mas, RG, o bom soldado não escolhe a guerra, velho. É esse tipo de jogo que o cara tem que entrar e fazer diferença. O cara vai se adaptando. Falar, ó, torcida, confia em mim. Eu dei uma baita moral pro cara sexta-feira aqui. Olha aí, o Gustavo vai perder o lacre aí contra o Porto. Então chupa você. Aí, me lasquei, velho. Foi bancar o cara aí, ó. Caiu do cavalo, mas é que tá, RG. É o jogo pro maluco fazer a diferença, tio. Cadê os pronunciamentos? Tem o... que é, vovó? Domênico Gado. O programa tá atrasado, sua bisca. Do que você quer? Ai, o replay? Grosseiro. Não, olha só, o replay, nós vamos colocar 7h30. Eu preciso ir embora 7h20. Não, então vou pôr 7 horas. Devia botar. Não, preciso ir embora agora. O Zé disse que hoje era um programa como se fosse segunda, então tem que botar duas vezes, igual ontem. Duas vezes? Você tá louca pra lembrar aí a Série B, né, sua velha? Então é o seguinte, espera só um minuto. Segunda, eu preciso dar um recado aqui. Olha aqui, ó, gente, espera aí. Eu preciso dar um recado muito importante. Do navio do Energia na Veia. Eu preciso falar do navio do Energia na Veia, que o pessoal tá lá agora. Os atendentes estão aí, à sua disposição pra você ligar agora, tá certo? Deixa eu colocar uma trilha aqui. Aê! Porque o capital inicial vai estar no navio do Energia na Veia. Então, por isso, cara, que eu tô colocando o capital inicial aqui de fundo pra você. Valeu, moçada! Curtir um pouquinho do capital inicial e olha, mais do que nunca, como diria Faustão, mais do que nunca. Um melhor cruzeiro que vem aí é o Cruzeiro da Energia Velha. Aliás, o melhor cruzeiro temático é o Cruzeiro da Energia na Velha. Ano que vem, no mês de março, o Cruzeiro da Energia na Velha estará em alto mar. Aliás, será o 11º ano do navio da Velha, hein? 3 dias e 3 noites, hein? No melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Um cruzeiro com muitas atrações, incluindo 2 super shows, hein? Teremos Capital Inicial e também teremos... RPM, vamos, cara, você. Pra cima. Cara, você não pode. Ó, o RPM, vai lá. Super shows pra você, RPM Capital Inicial. Se você tá afim de ir num cruzeiro sensacional, de curtir um final de semana maravilhoso, prolongado, ao lado da família, ao lado dos seus amigos, um navio do Energia na Veia é definitivamente o seu cruzeiro, tá bom? E o melhor, você pode parcelar a sua cabine em até 12 vezes sem juros. Então não perca tempo, ligue lá na promoção, tá bom? Tá lá o pessoal, plantão de atendentes lá à sua disposição. Pode ligar, a Aninha tá lá agora. Aninha. A Aninha tá lá agora, acabei de falar com ela pelo... Ah, é? Tá lá a Aninha, tá todo mundo lá à sua disposição pra te atender, pra você tirar detalhes, pegar informações do Cruzeiro da Energia Velha. Estamos passando as imagens no nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo do último navio. Esse aqui foi sensacional, onde tivemos aí a presença do Roupa Nova. Olha, foi inesquecível isso. Foi muito legal. O show do Rudy Landucci, ou seja, você tem lá várias atividades, festas o tempo todo, festa na piscina, festa à noite. Tem festa lá, por exemplo, do Branco. Tem a festa do... A festa fantasia. Olha. É uma das festas mais legais, cara, que tem. É muito legal. Tem festa na minha cabine também. Isso eu sei que tem. Ó, então liga agora, 3624-9007. 3624-9007. Aliás, tem até aquele casamento lá dentro, cara. Os caras bastante, fazem casamento, hein? Lá. Verdade. Não é, Matinha? E tem aquele casamento de Vegas, né? Que faz aquela brincadeira. De Vegas, é verdade. Tem os verdadeiros mesmo. Tem Autorama. Não, o Silvio Santos que faz uns casamentos lá. Não, o Silvio Santos brinca com a galera também. É muito legal. Muito, cara, é show de bola. Olha, tem um padre lá. O Domênico na piscina. Tem um padre lá. Fazendo as festas lá. 3624-9007. É um navio do Energia na Veia, temporada 2017. Moçada. Então vai lá curtir, porque vai ser sensacional. Não perca essa edição do navio do Energia na Veia, tá bom? Agora tem um recado importante do Benjamin, que vai falar da BV. Fala de BV, Beijinha, vamos lá. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, é BV. Bons negócios pra você. E olha só, minha gente. Esse é o Estádio 97, aqui em nome de... É o nosso novo patrocinador. Buscapé, hein? Buscapé arrasa preço. Buscapé até sexta-feira. Descontos de até 60%. Dá um Buscapé. É, dá um Buscapé aí, amigão. Aqui também, Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Mano vai falar também aqui o recado de Bozano, Mano, vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, amigum? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar seu braço agora no trem? Não vai estar aquela pizza nojenta, que aquela mulher que tá do seu lado vai ficar com nojo de encostar em você. Você vai levantar agora seu braço na hora que você estiver fazendo pulling na academia? Não vai estar aquela caatinga, aquele cheiro de coberta de mendigo. Você vai estar agora cheirosinho. Você vai dar até ideia naquela mina que tá fazendo leg press do seu lado aí. É, moleque, aproveita. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, RG número 2. Sim. Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97, que for esperto, velho, que não paga lanche, que não for um prego, o cara vai ligar aqui e vai dizer o seguinte: mano, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe o que ele vai ganhar? Vai ganhar um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Não é que ele concorre, não. Ele ganha o kit top do desodorante Extreme, tá bom? Aí Bozano, sim. Jeito de garoto, cuidado de homem. É, boa, meu amigo, e hoje, lembrando, só ouvintes que nunca ligaram, os ouvintes virgens vão participar do programa de hoje, tá bom? Dedinhos somente virgem. Os dedinhos virgem, como diz meu amigo RG. Tá bom, bebê. Em nome de KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Shopping Aricanduva. Também em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções, compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos então agora aos primeiros ouvintes. Vambora? Vamos. Bora. Solta a bagaça. Primeiros aí, ouvintes a participarem do programa. Vamos já começar com o momento sem parar. Vambora? Vai lá, delícia. Vambora. Três ouvintes na sequência. É, o sem parar. O sem parar funciona agora com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. É, vamos lá, alô. Oi, gostosa. Alô? Alô? Quem fala? Domênico, é Nabor. Nabor? Domênico. Olha. Nabor. É aquele... Lembra do Namur? Namor. Namor. Namor. Príncipe Namor. Príncipe Namor. Príncipe Namor. Ah, tá ligado. Alô? Caiu? O que aconteceu? Tá chamando... Eu tô ligando pra você, atende. Ele tá chamando de novo. É o Namor. Atende ele, atende. Você liga pro cara e cai um chamado? Olha... Namoro, é um filme, ou... né, o chamado. Sim. Você gosta de tomar namoro? Adoro, e eu vou falar uma coisa. Eu falei isso pra Domênica. Chamado é quando passa o... Antes do programa. Pera aí, deixa eu concluir. Você me interrompe. Você é, hein? Não sou não, ó. É. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica... Alô? Oi? Pera aí, eu tô contando a história. Rápido. Quem é? É o Nabunda? É o Nabor. Pera aí, Nabunda. Ó, se eu tivesse uma lâmpada mágica, Benjamin, se eu encontrasse e eu tivesse 3 desejos... Um deles ia pedir pro Domênico virar um travesti, pro gênio. Eu quero que esse cara vire um travesti. Não entendi isso. Por que esse travesti? Porque ia ser muito engraçado, Domênico, de travesti. Eu acho que combinaria com você. Olha a cara do Domênico. Você tem 3 pedidos, né? Um deles, né? Um deles ia ser esse. Um desse. Por que você não outro, Pires? Você não pede pra tua mãe voltar? É verdade, porque aí seria legal. Eu e ela desfilando, você já imaginou que legal? Os dois de travesti. Você e sua sogra, vocês fazem o que vocês quiserem. Sogra, sim. É. Boa, oh, Domênico, boa. É, vem com esse papinho. Peraí, oh, na bunda. Oh, na, é na, na, na, namor, não. Namor. Nabor. Nabor, oh, sua besta. Oh, é Nabor, na... sem o O no final, é Nabor. Nabor. Isso. Nabor, na, dois sempre, velho. Nabor Vilar de Queiroz. Acho que é a primeira vez que ele gosta de Nabor. Ouvinte com esse nome. Eu acho que é a primeira vez. Você gosta de Nabor? O Vieira gosta. Vai te catar. Quantos anos você tem, meu velho? Hoje é o dia do gaúcho, hein, Vieira? Hoje é comemoração. 5.9, RG. Já ligou um Nabor, viu, Dudu? Já ligou um? Mas não é ele, né? Não, é tá. O Nabor Batista. Ah, porra, nunca não sabia, tá vendo? Só dois anos. É sua família, velho. Até xará, hein? Olha, 4.564 olha, programas e duas vezes ligou dois Nabor. Quantos anos ele tem? 5.9, né? 5.9. Domênico, na boa, na ruim, deixa o cara aí. Ah, sensacional! Cadinho, nota 10! Boa, puxador! É nóis! Mas aí foi sensacional. E qual que é o bairro? RG. É nóis, velho. Together. E o bairro, qual que é? O bairro do Benjamin manja bem minha área aqui, Vila das Mercês. Vila das Mercês. Aí é nosso que era, aí era a antiga quebrada, aí Zona Sul, pô. Isso mesmo, Benjamin, Vila Liviero, Parque Brista, Liviero, tudo aqui no pedaço. Liviero, é. Vila Liviero. E o time? Cursino. Cursino. E qual que é o time que você torce? O teu timão. Coringão, Coringão. Coringão. Casa caiu, hein, velho? Bora, Nabor, tudo bem? Boa noite. Oi, mano, pô, mano, ajuda a gente, mano. Ah, pá. Eu não posso. Tem jeito, velho. Vai, Nabor. Eu não posso, me ajuda através aqui do microfone, velho. Mas, exatamente. Ô Nabor, você acha que agora o Fábio Carilli, que assumiu o Coringão provisoriamente até o final do ano, vai dar conta não do dá, recado? Não dá, amigão. Vai ser do Carilli, cara. Vai ser do Carilli. O time é ruim, amigão. Ah, mano, mas eu vou te falar, cara. Mesmo com as limitações que o Corinthians tem, eu concordo. Tá faltando protagonismo. O Corinthians precisava de um zagueiro top. O Corinthians ele precisava ali, no mínimo, de um meia de qualidade. Aquele meia aí que você... É, não coloque sob suspeito o futebol do cara. E precisava de um centroavante homem-gol, cara. Precisa de três posições ali que o Corinthians ele tem uma extrema carência hoje, que são essas que eu citei. E vai precisar, de lateral direito. O Fagner tá indo embora? O Fagner, no final do ano, deve ir. Porra, convocado toda hora, mano. Você vai. Ô, mano, você sabe o que eu quero que você ajuda? Ah, diga. Você e o Benjamin. Acabar com essa torcida aí, cara. Esse tal de Gaviões acaba com o Corinthians. Mas por quê? Qual a crítica em cima da torcida? Por quê, cara? Eles começaram a brigar com os guardas lá, eles começam a destruir o estádio. Eles são loucos, esses caras, meu. Mas, ô... Ô, amigão, com relação àquela briga que aconteceu ali na arquibancada, volto a falar aqui. Existe uma proibição que tá vigente no estádio de São Paulo, que as torcidas não podem ser identificadas ali com faixas e tudo mais. Pode brigas e coisas do tipo. Isso. Mas a torcida, ela tava lá, a Gaviões tava com uma faixa ali atrás do gol, que a polícia chegou lá pra retirar, eu não sei qual o motivo, porque RG número 2, uma faixa daquele tamanho, ninguém entra com ela presa, tipo, na perna. Ninguém entra com ela dentro do, do boné. Alguém autorizou, né? Tá certo? Ninguém entra com ela guardada dentro da cueca, velho. Uma faixa daquela lá, existia uma autorização prévia ou alguém colocou pra dentro. A partir do momento que começou o jogo e ficou o primeiro tempo inteiro aquela faixa esticada lá e não houve nada. Punido. Não, não é isso, não é isso, Motinha. A revista cabe à polícia militar de ser feita, tá certo? Inclusive, antes de começar a partida, não é uma revista que é feita somente ali na porta, tá certo? Existe uma revista dentro do estádio pra saber se não existe nenhum tipo de material. Os policiais, eles andam por ali pra saber o que consta e o que não consta ali na região ali da arquibancada, das numeradas, existe uma fiscalização prévia. Aí quando abrem os portões, é feita uma revista em cima dos torcedores também. Eu não sei se existe uma liminar para aquela faixa estar ali, não sei se não existia, porque a decisão que eu tinha conhecimento era justamente disso. Mas o quebra-pau da polícia, velho, eu volto a falar aqui, existe exagero dos dois lados, velho. Tanto por parte dos torcedores, quanto por parte de determinados policiais. Diga, fala aí. O que eu tô falando é o seguinte, qualquer briga, eles quebram o estádio. Em vez deles ir pra cima dos guardas, encher os guardas de porrada, não. Eles não, mas não tem que encher ninguém de porrada, velho. Não, errado. Eu sei, eu tô falando. Sim. Eu também é um índio, né, velho? Mas o que eles fazem? Eles pegam... Viu, mano? Sim. Eles pegam as grades e jogam, pegam os acrílicos, ficam chutando os acrílicos, tá quebrando o estádio. Acaba depredando o patrimônio não, público. Eu também acho. Né, o público tem o fiosco. Ué, é do público não pagou ainda? É do Corinthians, ô cretino. Isso mesmo. Mas, ô Nabor... Segue o jogo, isso mesmo, que é Libertadores. Mas, ô Nabor, com relação aí às torcidas, cara, eu volto a falar, o que eu critico aqui são os atos violentos, cara, mas eu acho também, que torcida organizada é um negócio legal pro futebol. Eu acho que você tem que tirar das torcidas organizadas aí os maus elementos, aqueles caras aí que não prestam, porque eu não acho que o cara é bandido somente em dia de jogo, cara, porque tem que falar, o cara se transforma em dia de jogo. Não, aquele cara, não sei se você chegou a ver as cenas ali daquela torcida lá do esporte, e do Santa Cruz, que se degladiaram, tá certo? Lá no Recife. Eu vi. Aquele tipo de cara que vê um oponente, tá certo? Um rival no chão. O cara olha pro cara e dá paulada na cabeça, dá com barra de ferro na cabeça do cara. Esse tipo de cara não é bandido só no dia do jogo. Esse tipo de cara é aquele cara que vai te assaltar no farol, é um cara que vai te matar por motivo fútil, é o cara que pratica latrocínio, é o cara que põe foguinho em ônibus. Então, esse tipo de cara não é torcedor, é bandido. Mas eu acho que a essência, torcida organizada, é um negócio que dá um colorido especial na arquibancada. Eu não vou ficar aqui criticando todo mundo. Não, mas ô amigão, eu concordo, houve excesso. Eu não tô falando que não existiu. Como mano, mas isso é toda briga que tem, qualquer problema que tem, ou que o time tá ruim, ou qualquer coisinha, primeiro eles quebram o estádio, depois eles vão brigar. Não, mas é um erro, velho. É um erro, também acho. Eu também acho, é um erro. Mas... Então o que tem? Acaba com essa merda aí, não deixa eles entrar lá, vende pra gente boa. Mas não tem jeito, velho, não tem jeito. O que é punir uma torcida organizada hoje no Brasil? É você tirar a camisa do cara, velho. O elemento continua dentro, mano. Não é possível, a camisa, volta a falar aqui, mano. Punição de torcida organizada, velho, no Brasil é um negócio patético. Você tira uma camisa e tira uma faixa da frente da torcida que tá presente no estádio. Mas o elemento, que é o cara que bate, que briga e que mata, ele permanece lá. Eu garanto pra você, eu tava lá do lado leste lá. Tava. Com os porcos lá. Gostou do show? E todo mundo. Que porco, velho. Não tinha torcida do Palmeiras lá. Não, show do Verdão. Não, ele faltava junto com os porcos. Não tinha porco lá. Contra, mano. Ele falou. Contra nós. Contra nós. Contra o líder. Você gostou do show? Você foi de terninho ou não? Tava a torcida inteira contra o Gaviões. Porque tava lá quebrando. Falei, pra ver o Verdão jogar. Não, mas o amigão, ali foi um ato aí que, inclusive, até propriamente, aí o Benjamin citou o fato aí dos torcedores que estavam na Oeste, começaram a xingar o Roberto, chamando o cara de ladrão e tudo mais. Mas tá errado, velho. Xingar de ladrão, velho. Criticar, eu acho que a crítica é pertinente, porque... Não pode ofender ninguém. A reposição... Nenhuma. A reposição dos jogadores protagonistas que saíram não foi feita. Mas agora xingar de ladrão tá totalmente errado. Xingar de ladrão não. O próprio presidente do Corinthians, ele fez lá um gesto lá, mostrou o dedo do médio lá pros caras que estavam xingando ele. Mas depois ele também chegou e se desculpou. Então todo mundo de cabeça quente, velho, ninguém raciocina direito, ainda mais com futebol, mano. Eu só quero saber quando... Isso aí também é frescura. Todo dia a gente mostra o dedo pra todo mundo na rua. Que isso? É você que é mal educado. Sim, meu. Você que é mal educado. Aí, meu amor, você tá meio rebelde, hein, velho. Quem é a donzela que tá falando? O Mota? O Mota, mano. O Tosta Borda ali, ó. Se liga, né, Motinho? Ah, mas eu não sou o Mota carente, você, não, velho. Eu quero saber quando é que eles vão me dar os parabéns porque a gente ajudou eles. É, você falou, você avisou. Eu avisei que a gente ia... parabéns, Domênio. Não, mas espera aí. Nós ajudamos você. É muito porque loser, hein, a maioria da torcida queria que o Cristóvão caísse. Muito se loser, o Palmeiras ganhasse, caía. Nós ganhamos pra parabéns derrubar. Domênio, nós ajudamos vocês, pô. Oi. Eu não ouvi. Eu acho que se jogar um Corinthians agora. E Gaviões, eles vão torcer pra Gaviões. Ah, mas isso não tem a dúvida, hein? Mas eu não acho, cara. Gaviões, eles vão torcer pra Gaviões. A torcida organizada, independente de quem seja, ela existe por causa do clube, mano. Ah, não é possível, cara. Mas não tem torcedor que pensa como você pensa mesmo, cara. Tem torcedor que... Eu não consigo aceitar isso. Não, mas eu acho que tem torcedores dentro da organizada que o objetivo do cara é verdade, mano. Muitos torcedores ali torcem pra Gaviões. Não, mas, ô Mota, com relação ao comportamento que ele citou, existe sim. Tem cara que gosta mais da torcida do que do clube. É lógico. Mas a torcida, ela só existe por causa do clube. Sim, mas o jogo às vezes é um detalhe, né? O cara que pensa isso, porque tem gente que só vai pra estádio pra se matar. Então. Tem gente que só vai pra estádio pra agredir adversários. Então, esse tipo de cara, ele gosta muito mais aí da prática que ele tem ali de ir pra cima de alguém, matar alguém, tá certo? Ou então agredir alguém, do que propriamente o jogo de futebol. Eu não, cara. Eu já fiz parte de torcida assim. Gosto, inclusive, e convivo com muitas pessoas que ainda são da arquibancada mesmo lá, uma consideração e respeito por todos eles, Mas, tudo em si, Motinha, a essência da torcida organizada, independente de qual seja, é justamente acabar, o clube, né? Cara. É o clube. Não adianta nada o cara falar, não sei o quê. Mano. Gente, o clube de futebol é o primeiro, velho. É o que tá lá no alto, no pedestal. Abaixo vem o restante, cara. Ídolos, torcida, etc e tal, patrimônio. Mas acima de qualquer coisa é o clube. O torcedor, ele não pode ser burro de achar que, ai, porque o meu principal objetivo é a Gaviões, é a Mancha, é a Independente, é a Jovem, é a 12, é a Dragões, enfim, a Tupi. Tá errado, velho. Se o clube não existir, a torcida também passa a não existir. É uma cretinice sem tamanho, mas enfim, vamos torcer pra que o comportamento mude também. Mas, ô amigão, o Corinthians ele vai pegar o Fluminense amanhã, mano. Você acha que o Corinthians consegue eliminar o Fluminense? O 0x0 é nosso, hein? Vai pegar duas vezes, hein, mano? É. Na sequência. Copa do Brasil e depois o final de semana do Brasileiro. Mas a sua expectativa... Eu vou torcer, mas eu sei que eu vou sofrer, viu? Mas, ó, o Fábio Carille ele já fez algumas alterações na equipe. Inclusive tirando o Christian e o Gustavo, cara. Você gostou? Eu gosto do Christian pra caramba, mas puta, tem que dar cadeira de roda pra ele. Que isso. Mas é verdade, mano. Oh, mas não, ele não aguenta, Ô, oh, Christian, Domênico, a impressão que eu tenho é que ele tem uma cólica renal jogando bola. Ele anda até meio corcunda, assim. Pedra, né? Sabe? Ah, vocês estão malucos. Mano, ele tá parecendo... Ele tá parecendo o personagem da Praça é Nossa, né? Que mendigo, pô, aquele cabelo, pô, tá louco. Mas o cabelo é de menos, RG. Se o maluco tiver o cabelo que ele tem e jogasse bola, então, velho, aquela primeira passagem que ele passou ali pelo Corinthians, que ele realmente jogou demais junto com o Elias. Não, mas é isso que eu ia dizer. Com aquele cabelo, mano. Com aquele cabelo, o cara tem que jogar muita bola, velho. Agora, sem jogar bola com aquele cabelo, pô, dá licença. Ó, se o Christian tivesse repetido o que ele fez na primeira passagem, eu não estaria falando nada do Christian, porque ele jogou demais. Mas sinceramente, velho, me dá até raiva, velho, ver o Christian jogando. É por isso, amigão, que eu sou contra a volta de jogadores que fizeram sucesso. Você sempre cria aquela expectativa, Domênico Gato. Quando o cara volta, ele volta rico. O cara volta, às vezes, desmotivado. O cara, muitas vezes, volta gordo. O cara já não volta a mesma pegada, mano. É igual aquela namoradinha que você tinha no ginásio, que você era apaixonadinho. Aí passou 20 anos e fala, putz, como é que será que ela tá? Aí você chega no dia da eleição, que geralmente você não transfere seu título, você volta pra escola. E, velho, você olha a mulher chegando, Domênico Gato, nossa, ela parece uma cabana, velho. Precisa tomar cuidado. Parece uma cabana, aquela luz apagada, velho. Mano, é aquela mina que não usa uma calcinha, ela usa uma capa de gaiola. Mano, aí ela tá na urna, Domênico, ela aperta dois números uma vez só, velho. Você é louco, dedo gordo. Vocês não podem fazer isso. E precisa tomar cuidado com o jogador que volta da seleção também, hein? Também é complicado. Isso é o perigo. Mano, a mulher chega de uma perua Kombi, cara. Né, verdade, mano. Então, buzinando com a axila. Mas, ó, deixa eu te falar, Du, chora mais. Choradeira, hein? É que você gosta dos caras, então você quer que eles voltem, mas volta ruim mesmo, é assim mesmo. Ah, mano, eu sou a favor de desapegar desses caras aí, mano. Ah, fez sucesso, beleza, mas, obrigado, é, seja feliz, mano. Pô, e os caras metendo o pau no Cássio. Se não fosse o Cássio, os porcos enfiaram 4, 5 gols. Ah, mas ó, e falhou aquele primeiro gol lá, tiozão. Falhou, mano. Mas o mano, o Cássio ganhou o prêmio KFC aqui, velho. Acorda aí, ó. É, o Cássio levou o troféu KFC do final de semana. Falei pra você que ia levar? Falei que E eu falei pro mano, vai levar, vai tomar um no meio das pernas. Mas o Denis brigou com ele, mas o Cássio levou. Mas o Denis só errou. Mas, ô, amigo, eu não vou falar que a partida do Cássio foi um pavor, porque no segundo tempo ele pegou uma bola do Leandro Pereira ali, que foi cara a cara com ele aí, foi uma puta defesa. Mas que ele falhou no primeiro gol ali do Moisés, ele falhou. Falhou. Passou entre as pernas do cara. Mas foi cara a cara. Domênico, passou. E aí, passou no meio das pernas do cara, velho. Mas ele tava fechando tudo e quando foi passou no meio das pernas, Paquito. Passou com o pé dele, mano. Passou no meio das pernas com o pé do goleiro. Você achou, Benjamin, que foi culpa do Cássio? No gol do meio das pernas? Não. Aí toma pra ele. Ô, fala com o Benjamin aí, velho. É que você, quando você toma um gol no meio das pernas, é aquele gol que você fala, putz. É defensável, Domênico. É defensável. Ah, mais ou menos. Depende do Domênico, a bola foi em cima dele, velho. Foi em cima dele. Foi em cima. Foi como, sei lá, 2 metros, 3 metros. Domênico, um goleiro em alto nível defende aquela bola. É essa bola que define. Controvérsia. Não, mano. Não é. É esse tipo de lance que define o goleiro que tá em alto nível e o goleiro que não tá, velho. Lógico que é. Ah, mas não. Ali eu acho que não dava. Mas eu respeito o Cássio. Mano. Não, dava sim, velho. Mas como ali, não dava? Aquela vaga fura para cá, mas espera só um minuto. Vocês têm que pôr também. Chorando, o Cássio é um baita num goleiro, não é verdade? É um cara goleiro já rebateu bom. A bola, rebão. Ainda sobrou na cabeça do outro. Então, ele já rebateu, ninguém vai. Aí o cara, 2 metros. Você tem que pôr também a genialidade do Moisés. Que Moisés? Que é Moisés? Genialidade do Moisés. Moisés bom é o que abriu o mar, velho. Então, isso aí não é ninguém. Esse é bom também. É, que coisa. Mas, ô Namor, manda aí o seu placar, então, Corinthians e Fluminense amanhã. 2x0, amigão. Boa, Fluminense? Mano. E quer mandar um abraço pra alguém? Corinthians, o nosso. Não, não falou. Ué, 2x0. Coluna 1 é o quê, o nosso cego? Você nunca jogou loteria esportiva? Não, você nunca jogou loteria esportiva? Eu não sei onde eu jogo. É aqui, ô mané. Ah, então agora tá de 2x0 é nóis. Senão seria 0x2. Tá de louco. O que foi? O Domênico, de vez em quando, dá uma de louco. Eu fiquei louco no sábado. Tô dando uma de louco. Como é que eu fiquei louco? Eu ri tanto, velho. Parecia um louco. Peraí, o quê? Peraí. Eu também fiquei. Peraí. O quê, Benjamin? Não tô escutando. Hã? Cadê o Benjamin? Ah, o Benjamin. Cadê Benjamin? Tô dando. Hã? Peraí, o quê? Não entendi. Hã? Fala aí, Benja. Hã? O que aconteceu? Hã? Eu tô dando. Não! Não jura, Benja? Ah, entendi. É, Motinha, esse é você, viu, Motinha? Ô, Dodô. Ué. Pô, mas já que, como tava tendo o reprise de ontem, que é normal... Não é culpa minha, viu? Mas não falei que é. O São Paulo ganhou do Atlético Paranaense? Você pode botar a gravação aí da última vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense, por favor, lá? Em 82, velho. Não tem isso, não. Foi em 82, lá. Em 82. Não, você tá falando sério? Tudo isso? É. Eu não tenho isso, não. Oi, vê se acha. Mas meu time... Não precisa do placar, não. Só tô perguntando. Ô, amarelão, agora não adianta desvirtuar. Não, você tá falando do Corinthians. Quem tá na desgraça são vocês. Mas eu não tô negando. É, vocês também. Ué, seu... Vocês não têm dinheiro, não tem jogador. Não tem dinheiro, não tem jogador. O técnico caiu. O dirigente sendo chamado de ladrão. Protesto, destrói estádio. É igualzinho, fica na sua, irmão. Dirigente chamando... Quem perdeu o clássico foi você, assume aí. Olha. Não, vocês também perderam lá o clássico. Ué, então fala do Corinthians, velho. Mas você que tá falando comigo que o Corinthians não ganhou do Palmeiras. Ué, porque você amarelou. Quando eu não ganho, você fica apontando. Eu só perguntei quando foi. Você amarelou. Eu só perguntei quando foi a última vez São Paulo ganhou. Eu já falei. Pronto, mas eu não tenho... Eu não amarelo, não, velho. Os meus... Ué, RG. Quem que não veio ontem não fui eu. O Turu, velho. Ah, então o importante Mota. É o dinheiro, dane-se o time. Não tem a menor dúvida disso. Ah, então. RG, não tem a menor dúvida. Ah, então que é isso aí, dinheiro, ó, torcedor velho. Do Corinthians. Não importa. RG, só um minuto. RG, diga. Eu tô acessando os sites aqui. Olha, já acessei o da Globo, da Fox, da ESPN, da Bandeira, todo mundo. É. A minha tabela tá errada. Dá um F5 na tua. Porque eu vi o rapaz falando aí, eu não tô vendo o São Paulo. Ué, porque meu time tá mal, não posso falar do seu? Pode. Eu tô só perguntando. Põe a gravação aí do último gol do São Paulo. Ai, tá magoadinho. Ai, tá com chiliquinho. O último campeão brasileiro é o Corinthians, trouxe. Ai, nossa, tô vendo. A torcida tá feliz. Tá ganhando o Juventude, hein? A torcida tá feliz. O primeiro contra a Série C, vocês perderam no Morumbi. A torcida tá feliz. Tá aí, ó. Um abraço, tá bom. A torcida de vocês tá feliz. É. A sua também tá ótima. Eu não sei, tinha 40 mil sábado. É, vai. Eu vi. Fala de ouro. Brigou tudo. Silêncio, vai. Um abraço pra todos vocês aí, vocês são fantásticos mesmo. Obrigado. Valeu. Falou, velhinho. Abraço. Parcial. Ah, não, sou imparcial. Não, chupa. É parcial. Então chupa. É parcial. Chupa. Esse é o momento sem parar do estádio no 96. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, mais um. Eu se divirto de noite. A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é o gênio, outro imbecil. Hoje aqui não sou eu não, velho. Há quantos anos? Silêncio. Alô. Não, imbecil não sou eu não, velho. Clássico é clássico. Alô. Ih, rapaz. Quem é? Oi. Quem fala? É o Victor. Nossa, tá muito ruim, Victor. Pra ouvir, velho. É o Victor. Tá, mas tá ruim, Victor. Você tem que tentar, sei lá, se localizar. Alô. Parece que tá no disco voador, velho. Victor do quê? Tá ruim a coisa? Eu também achei, meu. Tá voando aí. Quê? Vitor Zamperetti. Zamperetti, quantos anos, Vitor? Tá na Fórmula 1 aí, Vitor. 25. RG 2.5. E como é que era o nome daquela... Aquele avião lá, o Zamperlin? Zeppelin. Zeppelin. Mas é sensacional. Que eu falei. Zeppelin. Salvou a hora, RG. É nóis, velhinho. Together. Mais uma corda. E qual que é o bairro que você mora? Só puxar, idiota, você já tem a corda. Vou ver se o Benja vai acertar, hein? É isso que eu quero ver. É só não inventar. Manda. Eu tô dando. Oi? Vai, manda. Jardim têxtil. Nossa, tá ruim. Ah, jardim têxtil. Fácil. Ah, tecido, faz tecido lá. Jardim testículo. Olha, então... Jardim têxtil. O jardim têxtil que eu conheço... Mora bem. É zona leste. É, mora bem. É Dona Leste. É ali do lado da... Não, você é errado. Do bairro Nobre ali, como é que chama ali? Jardim Testículo. Anália Franco. É pertinho ali. É perto de Peruche. Acertou. É seu amigo. Jardim Testículo. Você é. Qual que é o time aí, brother? Ó, eu tinha mandado pro mano no Twitter que eu ia ligar e ia conseguir. Chupa, mano! É Palmeiras! Ah, é verdão! Aí, azar o seu comédia, seu vacilão! Azar não, vai, ó! Sorte dele! Torce aí pro Sociedade Esportiva Paulo Nobre, aí, o seu comédia! Vacilão! Onde vai o show? Porra, vocês derrubaram o técnico dos caras! Ah, é o vacilão! Ah, RG, o que vai fazer? Mas, RG, eles estavam com um problema, olha só! Nossa, é que tá, eu tô esperando até agora e ninguém me falou assim: obrigado, Dodô! Mano, que tem que falar. Ninguém falou pro palmeirense, pro Vitor. Obrigado, Vitor. Ninguém virou pra vovó. Vovó, obrigado, viu, por vocês quebrar um galho pra nós. Viu? Porque é o seguinte, eles estavam com um problema. A véia quebra galho de outra forma. Vocês estavam com um problema. Vocês queriam que o treinador Cristóvão caísse. Se o Palmeiras ganhasse, nós derrubava ele. Ô, Domênico Gato. O maninho tá parecendo uma bala frutela de banana, né? Frutela de banana? Lembra? Ele dá uma chupada no Drops aqui. Ah, não. O que que é isso? Ai, que saudade. Ô, Vitor. Olha que se essa véia agarrar, velho. Oi? Não, melhor não. Mais, hein? E aí, cara, gostou? Bom, cara, eventualmente, puta, que pergunta, né? Lógico que gostou. Mas aí, é bela pergunta. É Dudu, cara. Dudu. Fala. Depois que ele virou capitão, cara, mudou totalmente o Palmeiras. Ele tá com uma garância de jogar absurda, cara. Ele é sensacional, ele é sensacional. Tchê, sabe? Moisés. Thiago Santos é sensacional também. Moisés. Agora, um cara que me surpreendeu, é um cara que chegou no Palmeiras há pouco tempo, que é o Mina. O Mina nem se fala. O primeiro jogo dele, fiquei meio assustado de ver ele jogar. Eu fiquei assustado. Ele fez depois gol no Santos. Ainda falei aqui. Calma, vamos esperar, porque é um primeiro jogo, tá aquela coisa. Não, ele fez gol em todo mundo. Ele é meio grandão. Ele fez no Santos, fez no São Paulo, fez no Corinthians. O primeiro jogo dele foi contra o Sport lá. Mas um segundo, em casa, ele fez gol contra o Santos. É, aquele contra o Sport lá, eu fiquei meio assustado. Ele fez um pênalti e tomou amarelo ali. Fiquei assustado, bom. Mas vamos esperar o primeiro jogo. Agora, é bom jogador. Ele é novo, ele é um jogador alto. E esse jogador, quando sobe, cara, é uma coisa complicada de marcar esse cara, rapaz. É jogador europeu, né, Domênico? Olha, eu não sei o que Palmeiras. É esse? Tá falando o Mina? Eu acho que o Palmeiras não aguenta segurar esse cara muito tempo aqui no Brasil. Juro por você, mano. Mas você não acha ele meio desengonçado, Domênico? Porque ele é muito alto? Não, de cabeça no jogo aéreo, o maluco é bom. Ah, é bom. Mas se você pega um cara rápido igual o Robinho no mano a mano com ele, ele não segura, só na paulada, velho. Pode ser, mas ele tem a perna, passadas largas, né? Ó, e ele parece, fala, viu, o Domênico. Oi. Garbo. Não, é gato. Que ele já tá com convênio com o Barcelona de Guayaquil. Já? Da Espanha. Que é isso aí? Não sei. Já veio amarradinho com o tratamento dele. É mesmo, é? Pra daqui um ano e meio, dois, ele ir pra lá. Você sabe que hoje é dia 20, né? 20 de setembro. Comemora hoje o dia do baterista. Dia do Palmeiras. E o dia do baterista. Dia do Palmeiras, que foi aquele dia da arrancada heróica. Em que o dia que o Palestra Itália virou Palmeiras. Palestra, meu Deus! É, pitadinha. Palmeiras venceu o São Paulo naquele jogo, se sagrou campeão paulista de 42, né? Que foi a arrancada heróica de 42. Não sei se vocês lembram disso, mas tá na história. E aí tem aquela famosa frase que diz assim... Famosa frase, que um jogador falou assim... Não nos querem Palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. É Palmeiras, é, cara, é 74 anos atrás. E por que aconteceu isso tudo? Porque teve a Segunda Guerra Mundial e teve a perseguição lá dos italianos aqui no país, tudo, né? Sofreram bastante pitadinha. Os italianos naquela época. Pitadinha heróica, pitadinha histórica. Histórica! E aí o Palestra Itália passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E já nasceu como campeão. Foi e você legal. Sabe que nessa época, viu, ouvinte? Obrigado ao Serginho Café que mandou a história pra mim. Vocês Baltazar, faziam parte do eixo do mal, né, cara? Baltazar! Mas eixo de mal, você tá maluco? Baltazar Martins. Vocês, a Itália, vocês? Alemanha, lógico que é. Itália, Alemanha, você tá louco? Lógico que é, tudo ali, mano. Viu? Essa tá época foi mais ou menos 74 anos atrás. Japão. Baltazar Martins Figueiredo. Pitadinha, é? É só um... É só no pique. E aí? Falando nisso, Carlos Pipolini acabou de mandar uma mensagem. Ah, né? Fala pro Vieira e afogar as mágoas numa sopa doce aqui na Pipolini. Opa, vamos lá. Saímos daqui, no pique, vamos para Pipolini. Enfim, viu, ouvinte? Boa noite. Então tá bom. Peraí, eu não acabei. Ah, você acabou. Peraí, fica difícil. Boa noite. Você falou boa noite? Baltazar Martins Figueiredo. Sabe quem é esse cara? Quem? Não sei. O Tuquinha. Tuquinha? O Tuquinha. Quem é o Tuquinha? Ele era dessa época. Ele desse de 42 que eu falei? Exatamente. Tuquinha, atacante, italiano. Certo. Ele tinha sotaque, falava, parlando assim. É. Ah, ele falava meio, entendi. E de um dia pro outro, ele teve que parar de falar. Por que parar de falar? Exatamente, porque o Palmeiras não podia mais ser italiano. Ah, entendi. Então ele virou o artilheiro dos gols mudo. Ele comemorava quieto. O Tuquinho, exatamente. Certo. Ele comemorava em silêncio. Ele se aplaudia. Entendi. Ele mesmo se aplaudia? É. Como é que se aplaudia mudamente? Não, com a palma. Ah, só com palma. Tá não, Mirko, não sei se você sabe, mas ninguém aplaude falando, é com a mão. Hein? Certo. No pique, ele... não, é pra não gerar dúvida. Mas ele não falava nada, nunca falou nada. Ele fazia assim. Era o Tuquinha. Porque se ele falasse. Esse Rudy é bom demais. Ele falaria gol em italiano. E como ele que não é podia. Gol em italiano? Pelo amor de Deus, velho. Entendi. Mais uma pitadinha. Enfim, no pique. Ó, família Pimpolini, Alameda. Anota aí. Fala aí. Alameda Santos, sem número. E o ouvinte pode ir também. Deixa o seu nome com o baque. Tá certo. Aí sim, hein? Legal. Ô, velhinho, e quanto vai ser o jogo amanhã? Então, Domênico, eu acho assim. Vai vir com um time totalmente reserva, né? Deve vir. Vai vir com totalmente reserva. Vai entrar aquele meia lá, o menino. Pode ser que entre o menininho lá, o Vitinho. Da base. Menino. Mas mesmo assim, a gente vai ser um 3-0, viu? Tô com pensamento meio negativo. Tá bom. Aí, se for assim, tá bom. E só lembrando que o Parmeira vai ter a chapa de presidente da República do Parmeira, né? Não, presidente do Palmeira, que república. É. Pelo que estão dizendo, só vai ter a chapa do Paulo Pobre. Apesar dele ter sido um dos maiores presidentes bonitos do Parmeira, vocês acham isso ruim? Você acha ele bonito, vó? Ah, bonitinho, né? É. Você acha isso ruim, ouvinte? Ou já que tá bom, deixa mesmo. Tá bom. Se tem uma chapa, só deixa um cara só e tá bom. Fala. Eu acho assim, todo mundo criticou o Paulo Nobre no começo. Todo mundo falou, nossa, o presidente é horrível, o cara senta o papo, o cara não faz nada, o cara... Eu sempre bati na tecla, o cara O Domênico também criticava aqui, é moleque, hein? Deixa o cara, que o cara vai fazer uma coisa boa pro Palmeiras. E saiu o resultado. O cara ganhou a Copa do Brasil, sabe? Talvez, não vou bater o martelo, mas o Brasileirão, com certeza, assim, a grande chance é nossa de fazer certinho, fazer tudo, ganhar em casa. E tentar tirar os pontos fazer fora. Direitinho. O Cuca tá aqui, ó. Ó o Cuca. A gente faz certinho. Fala, Cuca. A gente tá fazendo o trabalho corretinho. O Paulo Nobrinho, o Alexandrinho, o Matinho, a gente tá. Agora tem que esperar o final do aninho pra ver se vai dar tudo certo. Ah, vai dar, sim. Vai. Tem que dar. Tem que dar. O Alexandre Matos, você viu? CBF, né? Mas o que a vó pergunta, o Norberto, pera aí, só pra eu falar do assunto. Se não é ruim, tem um. Você cortou o moto, hein, vó? Não é, que é assunto da presidência. É mal educado, hein? Pera aí. Nossa, é grosso. Pera aí, a galinha hoje fica quietinha, ó. A senhora tá grossa igual os pelos da sua perna. É isso, fala. Eu tô rapadinha. É só, se não é ruim, apesar do Paulo Pobre ser ótimo, e a avó sempre disse e era cutucada aqui. Sempre disse. Sempre foi cutucada. Eu acho ela ruim, gosta só tem uma chapa. Só um lado, não, porque tem que ter o posicionamento. Mas não tem, não, eles acham que tá tudo certo. Mas sempre não vai mudar. Ter. Mas a gente tá feliz com isso e vamos nessa. No Corinthians aconteceu a mesma coisa, né? É legal, o Andrés foi bem, colocou o Gob, né, mano? Bem. Foi então, o Gob, tudo bem, não conseguiu seguir a mesma linha do André. Deu errado lá, pode dar errado aqui, gente. Errado. Ô, Vitor, manda um abraço quem você quiser, que é o momento sem parar, vamos lá. Opa, eu vou mandar um abraço pro pessoal aí do WhatsApp do Turma do Amendoim, Vale Coxa. Vale Coxa. Todos os palmeirenses aí, é tudo nosso. Boa. Um abraço, um beijo pra minha mulher aí. Boa, eu velho. Amo ela, tá minha bom. Filhinha de 5 meses. Boa, velho. Ô, Domênico, fala. Deixa eu falar, voltei agora do trabalho, tava até passando na frente do lixão aqui, do Itaquerão, lixão nosso. Nossa, lixão é a sua casa, seu palhaço. Ah, é galinhão, isso? Não é lixão. Lixão é o lugar que você chama de casa. E aí? Vai fazer uma drenagem você é também. É o Lulão. Fala. Eu não ouvi, tem alguma coisa aí promoção de estádio do Palmeiras ou não? Tem. O que você fala? Promoção? Tem. Acho o Mundial. DNA pra saber que é seu pai, o seu trouxa, saiba. Tem a promoção aqui, acha o Mundial lá no Palmeiras e ganha um apartamento. Você estudou? Muito nervosinho todo mundo. Ah, eu virgem de Mundial. Não, aqui, 51 nós ganhamos. Não, não vou discutir com o senhor, não vou discutir com você. E quem é você falando de Mundial, né, mano? Nossa, ganhando agora, tô achando. Isso aí, é a mesma coisa que aqueles caras que acabaram de sair pra primeira noite da menina. Vai, e fica se gabando. Pelinha do Mundial, vai de catal. Chupa aí que vocês tomaram de dois, ô Mané. Vai ser o bicampeão do mundo, chupa. É a única piada que eles ainda acham que tem. Manda aí o Paulo Nobre ver se ele compra no cartão Black dele um Mundial, vai de catal. Vitor, não perca daqui a pouquinho, acabando o momento separado, tem replay do estádio que tá imperdível. Não, o programa tá acabando agora. Não tá não, não tá não. Manutenção na rádio. Não tem não. Ô Vitor, peraí que me mandaram aqui uma mensagem. Fala. Posso fazer uma perguntinha pro mano? Rápido. Não quero falar com você. Errou. Posso falar uma coisa? Tirei o fone. Não, tirou não. O Corinthians é tricolor ou é alvinegro? O Corinthians é... Alvinegro, né? Por quê? Não, como não alvinegro? Olha o símbolo do Corinthians. Tem vermelho, é tricolor. Nem isso os corintianos sabem. Pelo amor de Deus. Olha, o ouvinte foi sensacional. Nossa, eu acho que ele merecia um prêmio. O rádio agora poderia ser jogado no lixo, velho. Nada disso. Ó, o Marconi agora deve estar batendo a testa no vidrinho agora, velho, no caixão. Ô, Vitor, um grande abraço. Você foi sensacional. Um abraço. Você talvez tenha sido um dos melhores ouvintes que passou. Não foi nada. Puta porcaria, velho. Um abraço. Peraí, só um segundo. Vamos lá. É um momento sem parar. Eu só preciso falar aqui uma observação. Maurício Mota, eu contei a história do Tuquinha, que comemorava o gol mudo. E ele falou, inclusive, a torcida do Corinthians homenageou o Tuquinha no sábado, porque todos estavam em silêncio durante o jogo. Tá vendo? Sensacional. Era pertinente. Mas muito pertinente. Muito bem. Vamos lá, momento sem parar, funciona com um único adesivo. Loser. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, terceira, entra no ar. Alô? Alô, José Ruel, igual esse último. Quem fala? É Nelson Tien. Tien? Isso. Só isso? Só isso. Quantos anos, Nelson? 5.1. RG, olha só, 5.1. Puta, falar nisso, eu esqueci, velho. O que você esqueceu, RG? Você tem aí, Dodô? O quê? Quem aí um troquinho pra me emprestar? Ah, sensacional. Pagar a condição, velho. Sensacional. E se você não tem, não tem problema. Ah, Mara, mas olha, sensacional. Salvando a hora... É minuto a minuto. Oi, qual que é o bairro? É Vila Prado. Ih, rapaz do céu, hein? Quem criou esse bairro? Foi o Flávio Prado. Foi o Flávio Prado que ontem lançou o livro dele, que é muito legal, chama O Juramento. É verdade, falaram que é muito legal esse livro dele. Muito legal, uma história, uma ficção que o Flávio lançou aí. Uh-huh. Bacana pra caramba. Um eu abraço que eu conheço. Pro Flávio Prado. Muito legal. Agora, amigo, um abraço pro Bruno aí. Ouve a gente direto, hein? É, o Bruno também. Grande Bruno. Grande Brunão, né? Virou um comentarista o Brunão, velho. Mas vale a pena vocês comprarem esse livro do Flávio Prado aí. Qual o nome? O Juramento. É muito legal, muito bacana mesmo. Agora, amigo, o Vila Prado, sabe quantas tem na Grande São Paulo? Ele não quer saber quantas tem. Mas como é que eu vou adivinhar? Liga aí, na Zona Norte tem uma. Zona Norte. É essa? É Zona Norte. Bom, eu ia falar as outras, nem vou mais. É o GPS mesmo. Ah, tem umas três que eu conheço. E o time, brother? Sociedade Esportiva Palmeiras. Meu Deus do céu. Porra, vocês sacanearam os caras, velho. Vocês estão deixando os caras loucos. É, rapaz. Que verdade, meu. Ora, tamo nojento, né? Tamo. E cadê o menino Groselha aí? Ah, tá aqui, ó. Tá aí. Salve, mano. E aí? Saudações ao Viverde pra você, velho. Ah, boa noite pro senhor aí também. Boa noite, velho. Agora vou. Eu tô emocionado, cara. Uma hipocrisia, velho. Por que hipocrisia? Você foi hipócrita. Por quê? Não, porque eu dei boa noite pro ouvinte? Foi falso. Muito obrigado, não foi falso não, Domênico. Foi falso. Você tava esperando uma pedrada já, pai. Não, pelo contrário, eu sou um cara bem educado. Ô, Nelson, você é fã do Mano? Você é fã do Mano? Sou fã do Mano, porque ele fala algumas coisas, ele fala verdade, mas fala muita groselha também. Não, né? Tudo que eu falo é verdade, velho. Muitas groselhas também. Tudo que eu falo é verdade, doa quem doer. Hoje meteram a rolha nele, velho. No começo do ano já tava falando que ia disputar o Mundial, que não sei o quê. Isso é normal, né? Ué, então eu te pergunto, você é um cara que acompanha muito futebol, não é? Acompanho. Quem foi o último brasileiro que foi pro Mundial e não passou vergonha? É, foram vocês, né? Quem foi o último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha? Aí eu já não lembro. Não, é o Corinthians também. O Corinthians também. É melhor voltar, ou seja, tá ou ruim, seja, viu? Nos próximos 10 anos, tempo, hein, no, nos começou, próximos 10 anos. Começou já a passar, véio, já bastante. É ruim pra América do Sul, o Corinthians não tá lá no Mundial. Que ruim, eu acho legal porque pra caramba. Todos que forem vão passar vergonha, todos. Nada. Seria até bom o Corinthians se classificar, entendeu? Porque o ano que vem o Palmeiras tirar vocês de novo, né? Vocês não passaram quase da primeira fase, seu nosso cego. Eu gostaria que fosse, mas não vai ser possível, acho, viu? Vocês fizeram cocô com sangue pra passar da primeira fase, se tocam. Acho que não vai. Eu acho que não vai classificar, não. Não vai, também acho que não vai. Acho que vai ficar. Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil, filhão. Eu tô achando. Ah, não sei que ganhe. Copa do Brasil é difícil, nossa. Né, mano? Difícil por quê? Pergunta pro Benjamin. Mata-mata é com nós mesmo, filhão. O Benjamin falou que já era. Falou, já foi era, tudo. Que já o era. Benjamin falou. É que o Benjamin tá no calor da emoção, velho. Ele não tá sendo racional agora. Não é isso, é racional. É. O time tá ruim, mano. Não dá. Tá ruim nada. Vocês não tem quem faz gol, não tem quem marca. Mas, Domérico, futebol brasileiro, velho, esses escassez mesmo. Tá tudo ali, é tudo igual. Não tá tudo ali, lógico não. Que tá, lógico que tá. Não tá não. Você vai ver na Copa do Brasil, filhão. Não, ei, Dodô. Oi, fala. Tem que agradecer a você aí que você disse certo, cara. O que eu disse? Eu sempre falo certo. O Cristóvão ia cair, que o Palmeiras ia derrubar o técnico dele. Ah, mas eu avisei antes. Aí eu fui criticado, né? É. Fui criticado. Aí o mano fica aí. Mas cadê o replay? Já, eu quero ouvir. Vocês repararam a entrevista do Cristóvão? Você quer gravar o replay? Vocês viram a... É, quero gravar aqui no celular. Vocês viram a entrevista do Cristóvão? Como toque do meu celular. Ah, tá vendo? Ô, Domênico, o Cristóvão, cara, parece que ele fez botox da orelha até o dedo do pé, cara. O Cristóvão comemorando um gol ou sendo demitido é a mesma cara, velho. A mesma feição, aquele negócio que tanto faz como tanto fez. Mas é verdade, velho. É um cara sem emoção, cara. Sabe, aquele cara, tipo, tanto faz como tanto fez. Mano, não dá, velho. Mas, mano, é que foi o Cristóvão, mas foi o Cristóvão e poderia ser qualquer outro, velho. O cara que chegasse com esse time do Corinthians... Com esse time do Corinthians, RG, o Corinthians na mão do Tite tava lá no G4. Não, já tava ruim. Uma performance convincente, lógico que tava. Já tava ruim, mano. Como assim? Você falou que o Corinthians contratou mal, então não contratou mal. Mas o Tite é o semideus, Benjamin. Ele com um grupo limitado. Esquece Deus da história. Já tava ruim, mano. Você falou que o Corinthians esse ano contratou muito mal. Eu acho que não repôs a altura dos jogadores que saíram. Então, mas contratou mal ou contratou bem? Que você falou que com o Tite o time tava jogando muita bola. Mas é que tá, Benjamin, analise. Não ia durar, mano. Não, ia sim. Se tivesse o Tite aí, duraria sim. Assim como ano passado, quando eu falei que o time do Corinthians era bom e eu via qualidade, o Tite conseguiu resgatar essa qualidade dos jogadores que lá estavam. Esse time do Corinthians comparado com o time do ano passado, não sai na foto. Mas mesmo assim, com as limitações que tem, na mão de um treinador mais capacitado, poderia estar lá engalfinhado no G4. Mano, Guilherme no Corinthians não jogou uma partida. Eu concordo, Benjamin, mas quando você pega um treinador que não tem a capacidade pra fazer o cara jogar, pior ainda. Guilherme não jogou uma partida no Corinthians. Giovanni Augusto não jogou uma partida. Giovanni Augusto não jogou uma partida. Não, Giovanni Augusto no começo, antes da lesão, ele tava bem. Normal, nada de excepcional. Marquinhos Gabriel jogou umas duas, três partidas bem, não jogou. A defesa do Corinthians com Wilson, Balbuena e Iago é dose pra elefante. O Tite não ia dar. O ataque tem o Lucas. O Edu Dracena não jogaria nessa defesa? Mas até hoje, eu sempre fui contra a saída do Edu Dracena. Não falou. Mas eu sei, mas ele quis sair. Ele viu que ele era banco. Ele viu que ele era banco. Ele falou: não preciso buscar novos ares. Não. A história não é essa. É verdade. Edu Dracena, numa entrevista, falou pra mim: eu fico no Corinthians, eu tenho um contrato, eu não quero sair. O Paulo Nobre ligou pro Roberto: falou, Roberto, vocês vão ficar com o Edu Dracena? O Tite falou: pode liberar. Liberaram. Não, senhor. Edu Dracena não queria sair, não. Ô Nelson, olha a crise que nós fizemos nos caras. Nossa senhora, que crise, que crise. Quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Nossa, eu queria saber quanto que vai ser. Quartas de final da Copa do Brasil, que é um passado do Fluminense agora. Lá, e vou falar uma coisa pra você, que a minha boca tá meio. Aqui, tô falando, tá dando. Tá gostosa mesmo. Olha aqui, ó. Quero dizer o seguinte. Peludo. RG número 2, meus amigos. Deixa eu olhar a tabela pra não falar bobagem. Eu gosto de olhar aqui, olha aqui, ó. 40. Fluminense tem 40. Ih, rapaz, Corinthians e Fluminense. Já passou. Vocês vão perder a quinta posição agora, final de semana. É, já perde. Fluminense já. Vai passa sexto, vocês. Sétimo. O Fluminense podia ter passado no final de semana, não passou também. Porque peidaram na farofa, filhão. Quem que pega? Fluminense e Corinthians. Vai disputar a um Série tem 40, B. Outro 41. A Série B da. Passou. Da Copa Libertadores. É, passou. E o Atlético do Paraná, tiver quem libera a ponte. É que pega a ponte preta. Aí é difícil. Senão ia ser complicado também. Mas qualquer um que ganhar, passa o Corinthians. Também. Então, Domênico, o Fluminense dá as rateadas. Olha aqui, o Corinthians vai ficar ao é Barbie e cabelo, filhão. Olha aqui, ó. Presta atenção e pode me cobrar. Ao findar da 27ª rodada, essa, o Corinthians perde duas posições. E se não perder, mas deixa eu ver o Botafogo, 11, 12 vitórias. Não, é só de gol, não, é ruim. Não, ele perde duas posições. Botafogo não chega. Mas ele vai perder duas posições. Porque Atlético e Ponte Preta. Agora mesmo aí, porcada. Agora mesmo aí. Não precisa agorar. Agora mesmo aí, o seu pior pesadelo. Não precisa agorar, mano. Vocês não tem time, não tem jogador. Ô, Domênico, o Fluminense, ele conseguiu perder de virada em casa pra Chapecoense, velho. Fluminense não vai chegar. Fluminense não vai chegar. Ganhou do Grêmio. Não, mas o Grêmio não tá jogando nada. Tudo bem, o Grêmio hoje é um catado, velho. Não só tá o Corinthians conseguiu nada. Perder do Grêmio, velho. O Fluminense pode ter freguês, né, mesmo. Só o Corinthians conseguiu essa façanha de perder pra esse catado é Grêmio, aí, velho. É porque é freguês mesmo. Catado, velho. O Grêmio foi hoje. Na camisa ali, velho. O Grêmio hoje é como se fosse aquele resto de comida que você junta pra pôr do número. Mas é verdade. É um catado, velho. É um moído. É bom o Corinthians. Renato... E é mesmo. Olha a tabela aí, o palhaço. Renato, então vamos esperar. Palhaço, vamos esperar acabar. Olha a tabela aí, o vacilão. Renato, e digo mais: cuidado pra não cair, viu? É, vai cair. Não, não cai. Hein, Renato voltou. Eu fiz quatro pontos na tua cabeça, ô trouxa. Ó, pra você ter uma ideia, Domênico, o Inter, ele tem 27 pontos. O Grêmio, ele tem 34. 37, ou seja, mano. O Grêmio 37. Tá com 37. Olha a tabela 37, aí, ô trouxa. É, 10 verdade, a mais 37. É, então 10. Fica quieto. 10 pontos. 11º colocado. Não, o Palmeiras tem 51. O Palmeiras tem 51. Boa ideia, hein? É o mundo aí real. Que tá, o Grêmio... pode cair, mano, hein? Você quer dizer? Não. O que pode cair é o Grêmio. Vocês estão mais próximos do término do campeonato aqui... Não cai. Do que da liderança do mesmo. Não, mas é verdade, velho. Tô mentindo, RG número 2. O mano não é normal, velho. Você tá maluco? Não cai. É doente esse mano, velho. Olha aí, mano. Que dera pra ele aí, vai. 9 pontos, né? Eles estão 9 pontos da zona de rebaixamento, RG número 2. Não, mas não cai. Pontos, não vai cair. Não cai. Agora a gente tem Renato Portaluppi, velho. Então tá bom. Ô, velho, você quer mandar um abraço pra alguém? Ah, eu quero. Quero mandar um abraço pro meu cunhado Beto, São Paulino. Nossa, vocês estão a 8 mandar pontos um abraço também pro meu amigo 8. Davidson, que é santista. Davidson. E o pessoal da Vila Prado aí. Davidson. Entendeu? Pode fazer o merchan aí? Faz. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí, garoto. Boa. Ganhou aí, garantiu, né, mano? O kit do desodorante Extreme. Esse é top, hein? Falar pra você, Dodô. Você aí, você, o mano. RG, Motinha, Sombra, falou, Benjamin Bax, são sensacionais aí. E o Rudy também, que acrescentou aí. Rudy? Muito aí. Eu adoro quando ele vem com a pitadinha histórica. Obrigado, mas é tudo verdade, viu? Verdade. Então tá bom. Falou? Falou, meu velho. Valeu, Nelson. Um abraço, tudo de bom. Falou, fera. Foi aí um momento sem parar do estádio 97. Agora mudando um pouquinho de assunto, nesse final de semana, inclusive, eu troquei as caixinhas, né? É? Que eu tinha lá no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar, RG. Ah, viu, mano? Ficou vipão, hein? Ficou legal pra caramba, Carol. Eu continuo com toda aquela comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. E não parece que não tem nada, né? É verdade, mas agora, RG, meus amigos, agora é o seguinte, cara. Meu carro ficou mais bonito. É vipão. Ficou mais bacana, ficou mais. Fica mais estiloso, eu diria. Você reparou que teu carro chega no pedágio, ele sorri. Ele sorri, ele fica vipado, velho. É. Esse pessoal do Sem Parar mandou bem, viu? Agora com o único adesivo eu passo lá por pedágios, passo por estacionamentos, sem ter que me preocupar com moedinhas, com tickets ou coisas chatas. Teve alguém aqui que falou, acho que esses dias aí pra mim, falou, pô, não tem nada pior do que você tá no cinema, na sessão de noite. Falei ontem isso. 10 da noite, você pegou a sessão das 10, acabou meia-noite, mano. Acabou a sessão, não tem mais ninguém, né, no shopping. Uhum. Você desce pra procurar a porra do negócio onde tá lá, ó, pra validar o ticket, não tem nenhum aberto, tem lá no esquina do inferno. Nossa, velho. Você tem que andar pra cacete. E a fila que tá, porque foi todo mundo nesse. Foi todo mundo lá. Mas você não faz igual o Sombra, não, né? E como é que o Sombra faz? O Sombra, ele faz questão de procurar onde tá essa guarita do pagamento do guichê ali, do estacionamento. Sim. Só pra passar e falar pro cara, fala, se depender de mim, você tá sem emprego, que eu tenho sem parar. Ele fala isso? Sombra não, faz. Mas não tira pode também tirar um sarro assim, né? Mas olha Sombra só. Faz isso. Essas coisas são chatas, né? Mas com Sem Parar, tudo isso termina, viu? E sabe o que é melhor? Vem tudo isso numa conta em até 30 dias, RG. Tudo tranquilo. Ah, certinho. Ah, certinho. E sabe como é que você faz pra trocar o tudo seu Sem Parar? Discriminado, legal, velho. Sabe como é que você faz pra trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Diga lá. Olha, é fácil. Você vai até o seu celular agora, baixa lá o app do Sem Parar agora, e encontre a loja mais próxima de você. Boa. É muito legal, você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar, moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda da vida da gente, hein? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Este é o Estádio 97, aqui pela Energia 97, que também vem em nome, vem de Buscapé. Arrasa preço Buscapé até sexta-feira, descontos de até 60%. Dá um Buscapé. É, meus amigos, também aqui em nome de Pirelli. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou.

Você vai lembrar de mim domingo, só falar, pô, mano tinha razão, o cara meteu caixa. Escuta aqui, ó. Sabe quem vai fazer gol de cabeça? O Mina. Que Mina? Quem é Mina? O Mina. O Mina vai fazer o gol de cabeça lá, você vai ver, no escanteio lá, você vai ver. Você vai lembrar de mim. Vocês não vão passar do meio campo, velho. Como vocês vão arrumar escanteio? Para, mano, vocês não sabem. Velho, na arena, velho. Ó, é mais difícil você. Ó, na boa, é mais difícil fazer um gol no Corinthians, na Arena Corinthians, cara, do que jogar um míssil nos Estados Unidos, cara. Fecha o caixão. Aí lacra, 2-0, vai ser? Ó, nem ele acredita nisso, ele tá com a voz trêmula, cara. Não, você não tá, mano, confiante. Ele tá falando com tanta convicção. Ó, e digo mais, liga segunda-feira, aí seu Mané, que vocês vão perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Vão perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Ele vai ligar. Vão perder a liderança nesse final de semana. E graças ao Corinthians. Você sabe que vai. Você sabe que vai. Já foi, Domingo. Já foi. E a gente vou, não perde aqui, ó, o campeonato. E vou dizer uma coisa, a liderança Bassan, vocês perdem nesse final de semana. Nós somos amigos e vamos quebrar o galho do Corinthians. Nós vamos derrubar o Cristóvão. Nós vamos ganhar de vocês, nada pra derrubar o Cristóvão. O Cristóvão é incaível. Você vai ver, nós vamos derrubar ele. Olha, eu vou falar um negócio, hein? Muita coisa aí foi manipulada e gravada pelo Mercedes. Prometeu, não, não, não, foi manipulado. Prometeu e cumpriu, hein? Como é que é? Teu irmão que falou? Percebam, meu irmão, senhores, falou no estúdio lá, que eu estou com uma mediunidade inacreditável. Prometeu apurada. E cumpriu. Apurada, é boa, obrigado, Vieira. Está apurada. Então, não duvida do que eu estou falando aqui, hein? Não duvidem. Você está com encosto. É... Estádio. Tá com o porco. Não, senhor. Estádio 97. Encarnou o corpo, o porco. Em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também aqui em nome, deixa eu ver aqui. Ah, em nome de Esser, né? Esser, construindo com valor. Sim. Vamos fazer o seguinte: vamos a algumas mensagens que chegaram também aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. O Domênico tá com espírito de porco, velho. Vamos lá, WhatsApp que chegou, vamos ouvir. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Samuel, da Vila Nova Cachoeirinha. Oh. Dodô, o Palestra é campeão, Dodô. É nós, é nós. Ganhamos dos gambazinhos lá, sem o Menino Jesus, com a Avenida Egídio, com o Leandro Banana no ataque. Meu Deus, que time é esse, Dodô? Chupa, mano, seu falastrão. Abraço pra todo mundo aí. Ah, Benja, o cabelo ficou bonitinho com esse preto, hein? Belo Grecim. Caramba, hein, Beijinho? Vai doar sangue ao seu quadrúpede. Ah, vai te catar. Não, quadrúpede? Não. Isso mesmo. Que isso? Isso mesmo. Que isso? Vamos lá, mais. Boa noite, galera do estádio. Quem fala é o Gustavo Secret. Vem mandar mensagem pra vocês todos os dias, mas o Sombra no canal Play. Se vocês quiserem, eu faço mexer, deixo minha barra, que você passa pra com você, bato meu carro pra chamar a cadeia e furo meu pneu pra comprar um pilhar e faço um empréstimo a BV pra ir no estádio. Falo que o Batelli, gente, que o Benjamin é o mítico, que o Domênico é parcial, que o Sombra tem voz grossa, que o time da RG é maior que o Pelé, que o Rudy é normal, que o Vieira gosta de mano. Mas, por favor, deixa eu falar uma coisa que eu sempre quis falar. Chupa, mano! Ah, é sensacional, velho! Ô, velho, por que você não senta no berrante, velho? Já que você gosta do rodeio. Ah, mano, que é isso? É o rodeio do mundo. Seu escroto. Não, também, cara. Meu Deus do céu, mas foi boa, senta hein? No berrante. Foi boa, não? Foi boa? Quem gosta de rodeio, vai lá, senta no berrante. Jaguariúna, aqui é rodeio. Lembra? Senta no berrante. Senta no berrante. Vamos lá, mais mensagens. Quem vai gritar mais, o cara ou o berrante? Ah, eu acho que o cara, viu, velho? Porque encaixar o berrante ali, velho, a coisa não deve ser fácil. Olha, mano, não. Fica vendo o berrante, ó. Olha o meu berrante, ó. A senhora tá chamando a avó Olímpia. Que foi? Não, não. Porque geralmente você chama a vaca quando você. Ah, olha o cartão. Que coisa horrível. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Chamou de vaca, esse juiz também é um bundão, hein? Esse juiz não sai nem mais leis da minha tela. Esse juiz não tá legal, não, esse juiz, hein? Horrível. Esse juiz é um bundão, viu? Horrível. Bom, não sei. Ele é bundão, muito bundão. Impressionante. Aí, Vieira, eunuco. Toma um cartão amarelo pra você aí. Eunuco. É uma semente, cara, que o Vieira tem no meio das pernas. Bom, é o seguinte, gente. Vamos lá, mais mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Vamos lá, mais. Cadê a mensagem? Boa noite, pessoal do Estádio 97. Aqui quem fala é o Fábio Pérez, de Fábio São Paulo, Pérez, capital. Queria perguntar pra vocês o seguinte. Vocês não acham que o elenco do Corinthians de 2008, que jogou a Série B, é melhor do que o elenco atual do Corinthians? Fica aí a pergunta aí pra vocês discutirem. É louco, com certeza, mano. E parabéns pelo trabalho de vocês. Peraí, olha a polêmica que o Fábio colocou. Não, pergunta, não é pergunta, não. A pergunta dele é legal. É que você falar depois... O time que jogou a Série B, qual que foi, vocês lembram? Mas também tinha. Véio, não, mas peraí. O ataque do Corinthians ali era Clodoaldo e Finazzi. A zaga tinha Betão e Zé. Não, que caiu. Você tá falando de 2008. Mano. Que jogou que caiu. É que aquele time de 2008, ele ficou bom depois. O de 2008, o Corinthians trouxe Chicão, trouxe André Santos, trouxe o Elias. Era melhor que esse, mano. Mas tinha Herrera, né? Então, vamos lá, olha aqui, ó. Herrera caia com uma luva nesse time. O Herrera hoje, comparado com o Gustavo, você tá de brincadeira. O Herrera é o Ibra do lado do Gustavo. Para. Herrera é o Ibra. Está louco. Herrera, Finazzi, Clodoaldo, Gustavo, é tudo a mesma coisa. Mas, vamos lá. O goleiro era o Felipe, velho. Não, mas o time de 2008 que disputou a Série B era mais forte que esse time. Acho que era, eu acho que você falei, tem razão, hein? Não, é que eu tinha confundido achando que ele já falava do time de 2007. Dá uma olhada no time, mano. Fala aí, velho. Felipe, Alessandro. Boa noite, velho. Jogar bem, o Alessandro. É? William, zagueiro, Chicão e André Santos. Não, era um bom time. Melhor que esse. Porra, melhor, muito melhor. Melhor mesmo. Melhor que esse. Não, esse aí sim. Aí depois tinha o próprio Christian, esse mas aí. Mas jogando tá aí. Muito jogando mais. Tinha Christian, tinha Elias. Jogando muito mais. E o Elias jogando muito mais. Tinha o Douglas. Douglas. E aí tinha o Moraes. Não, o Moraes não era bom. É que esse quase não jogava, ele era banco. E aí o ataque era Dentinho e Herrera. Era Dentinho melhor que isso aí, esse time é muito melhor do que o time Moraes, do Moraes e Herrera não dá, são horrorosos. O resto era bom. Fábio, você tem toda... Mas hoje tem um monte de horroroso. Ah, mas o cara mandou bem aí, velho. Falar, por isso que eu falei que o cara fez. Era melhor, não era? Hã? Era melhor? Então, mas acontece o seguinte. Disputou uma Série B. Não, não importa. Ele perguntou se era melhor ou não. Então, mas quando montou o time, era uma incógnita. Ninguém sabia. O Corinthians... esse time foi depois que ele começou a dar certo. Ele deu uma embalada quando depois. Quando montou, era um time de Série B. É. Ninguém sabia o que ia dar. André Santos não era ninguém. O Chicão também não. Chicão também o Elias não. Também não. Não, mas foi um time que jogou muita bola. É, o Christian era banco do Flamengo. É. Esse foi o time que revolucionou o futebol brasileiro. Aonde mas é verdade, de 2008 pra cá, esse time deu start... De 2008 pra cá, o Corinthians é o time brasileiro que mais conseguiu títulos. Esse time deu start em tudo. Mas esse time deu start em tudo. Domênico, a base desse time que ganhou a Copa, a Série B, tá certo? O brasileiro Série B. No ano seguinte chegou o Ronaldo e tudo mais. O Corinthians foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil e dali em diante desembestou a ganhar títulos. Ganhou bastante, é verdade. Pô, tá de brincadeira. O Corinthians passou o babão em todo mundo. Vamos lá. Mais mensagens do WhatsApp. E aí, mano? E apareceu aí? A Margarida, olê, olê, olá. O mano vai chupa, irmã. Mano. Mais um mimimi, chupa, galinha. Nossa, velho. Galinha é sua irmã. Não, isso. Juiz. Aí é cartão pra esse trouxa aí, Domingo. Mais uma. Mano, avisa a diretoria do Corinthians pra arrumar o salão de festas do Palmeiras. E não, é justo nós palmeirenses ver vocês fazendo lutas de galinhas choronas em nosso centro de treinamento. Chupa mano boiola, kkkkk. Repete, Domênico! Olha... Talvez essa siricate dessa mulher do Google tá sempre aí também, né, velho? Talvez tenha sido a melhor mensagem que eu vi em toda a minha vida. Vida. Eu nunca vi você tá mal de mensagem, hein? Não, mano, presta atenção que você não ouviu. Ontem foi legal. Avisa a diretoria do Corinthians pra arrumar o salão de festas do Palmeiras. E não, é justo nós palmeirenses ver vocês fazendo lutas de galinhas choronas em nosso centro de treinamento. Chupa mano boiola, Olha a cara do Benjamin, tá rindo, velho. É, o Benjamin tá nem aí. O Benjamin tá chorando. Tá chorando de rir, como não dá? Eu tô dando. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, mais uma. Quer um filho meu, Motinha? Daniel Coritiano. Ô, Motinha, fica quieto, vai. Ah, chupa tudo. Quando seu time ganhar um campeonato ou alguma coisa. Quis me zoar, inteira, idiota. Sem ser a Sul-Americana meio tempo. Você fala alguma coisa. Então, a gente é tão bom que a gente precisa de meio tempo pra ganhar a Sul-Americana, trouxa. Ah, que vocês bateram no aniversário. Ai, a defensora do Benjamin. Ai, mexeu com o Benja, mexeu com minha mina. Vai. Vai te catar, ô, paga pau de radialista. Não vai chorar, não fala. Não lembra de mina. É, como é que aquelas minas radialistas que ficam pagando? Maria, é Maria Microfone. Vem pegar aqui meu microfone, fala, trouxa. A última vez São Paulo ganhou do Atlético Paranaense lá, tinha celular já? Quando tava chegando, hein? 82. Ah, não tinha. Não tinha nem internet. Tava chegando, mas a gente ganhou um título em cima dele, né? Ganhou uma Libertadores em cima dos caras. É que vocês tiraram da arena, jogaram pra Porto Alegre. Que lá mas você ganhar, é a favor, né, de coisa irregular? O que que é irregular? Porque tava irregular o estádio dos caras. É. Tava na regra. Tá bom. Ué, se você é a favor, porque você acha que o São Paulo roubou? Não, São Paulo não. Então fala no microfone, velho. Roubar? Eu falei o termo roubar. Não, você falou que vocês tiraram de lá. Não, vocês não. Tiraram. A regra falava o quê? Tá bom. Não, então você acha que o São Paulo... O São Paulo ganharia não, do Atlético Paranaense? Não, muda de assunto, não amarela. Mas eu tô falando então o quê? Então você insinuou que o São Paulo roubou. Você nem sabia o que era o São Paulo. Você não tem argumento. Eu insinuei que roubou. Ué, você tá falando. Eu falei que o jogo... Vocês tiraram de lá. Ué, tiraram a mesmo. A regra é clara. O estádio tinha que ter uma capacidade. O cara não tinha. É, o cara não tinha. Ué. Tá bom. Então você tá dizendo que o São Paulo roubou. Então assume no microfone, fala aí, ô trouxa. O São Paulo usou as artimanhas dos bastidores. Amarela. Artimanha, então, você tá falando que o São Paulo trapaceou? Você tá falando que o São Paulo trapaceou? As artimanhas. Deixa homem! Dodô. Não, Dodô lá, tá amarelou lá. Ele é tão fraco. Você fala, mas você é amarela, velho. Eu vou esperar a menina parar, eu falo. Então, fala a verdade. Não, vou esperar você. Você tá insinuando que o São Paulo trapaceou. Não, ninguém ultrapassou nada, olha só. Então, eu vou falar, ele é muito fraco. Cusão, né? Vou dizer. Amarelão, né? Pode falar. Eu posso falar? Tem que trazer um X-alfafa pra ele. Ele é tão ruim de argumento. Não. Mas ele é tão ruim de argumento. Primeiro que eu acho que ele nem sabe nem que argumento ano foi, é você. Você sabe que ano eu foi? Eu tava lá, eu fui no jogo, trouxa. Eu esqueci, você já tava na rádio. Em 82 você não tava. Mas eu ia falar, mas como ele quer xingar... Então, você que tá insinuando aí. Que você joga assim. Você é muito fraco. Pra sua torcidinha. Pega um X-alfafa aí. É, pego. Olha aqui, gente. Pega lá com a sua mãe. Mãe, não. Mãe, não. Não pode pôr mãe, não. A minha mãe... Aí, mota, pão com mortadela. Eu não tenho argumento, tadinho. Toma um cartão amarelo agora. Eu que não tenho, né? Você que não assume falando que o São Paulo trapaceou. Eu tô tentando falar. Na hora que você parar com o seu faniquito... Chega. Posso falar? O que, é que você quer falar? Eu tô tentando argumentar, é que a menina tá alterada. Mas você insinuou. O X alfafa. Não é que eu não consigo terminar a frase. Insinuou. Então vamos lá, vai. Deixa. Chegou o X alfafa então. Dele, vamos não lá. Dá pra falar. Ele seguinte, é fraco. Gente, amarelo. Quero dizer assim, não dá. Infelizmente não dá. Eu quero dar uma dica pra você. Não fica até amanhã, não dá. Olha, quero agora, atenção, uma dica de economia. Tá pensando que aqui é só zoeira? É só bagunça? É briga de Benjamin? É briga do Mota? Não. Aqui não é só zoeira, não. Sabe o Buscapé? Aquele site com as melhores ofertas das melhores lojas, hein? Opa! Gente? Sim! Sabe, mano? É bom, né? Então, começou o Arrasa Preço Buscapé. Arrasa Preço Buscapé. Exatamente. Acessa lá buscapé.com.br. Você está com o computador? Acessa aí, gente. Buscapé.com.br. Sim. Isso, acessa. Dá uma busca aí que tem descontos de até 60% em informática. Quê? É verdade. Descontos de até 60% em informática. Porra, não é que é mesmo? Eletrodomésticos, smartphones, RG. Caraca, olha, tem tudo lá, cara, tá muito legal. Mas se liga, hein? Gente. Se liga, porque o Arrasa Preço Buscapé só vai até sexta-feira agora, hein? É, tô vendo terminar. Aqui. Tá olhando aí, ó? Caraca, velho. Então dá um busca no Buscapé Baixo, aplicativo grátis, e economize muito. Dá um busca pé. É, isso aí, seu Estádio 97, em nome de KFC. KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Moca Plaza Shopping. Boa. Estádio 97 também, aqui é em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dudu, deixa eu falar agora... uma notícia do Santos, que saiu agora, o RG. Diga, Matinha. A pedido do Dorival Júnior aí, o auxiliar do Santos foi afastado, né, o Marcelo Fernandes. Sim. Houve uma reunião aí com o presidente, disse que os dois aí estavam tretando, problemas particulares entre os dois. Crise nas manjubas. É, então, não sabe o que aconteceu. Vem ver a manjuba aqui pra você ver a crise. Lá não tem crise, Matinha. O que acontece é o seguinte, o Dorival, nesse momento, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é estar comandando o Santos em duas competições importantíssimas. Então não pode, tem que limpar problemas que vierem pela frente. E não dá para essa altura do campeonato, terminando o Campeonato Brasileiro, reta final, Copa do Brasil sendo decidida, você ter mimimi dentro do elenco, né, velho? Então, se não tá legal, se não tá de acordo, não sei o que aconteceu, né? Não faço a mínima ideia, vi, tô vendo a notícia, mas para ele tomar esse tipo de providência, alguma coisa deve ter acontecido. É, alguma coisa tá grave. E tem que tirar da frente os problemas, entendeu? Ótimo. Pô, cuidado aí com a centopeia de barriga neon. Que isso, cara? Você tá louco? Você tá maluco? Que é isso? Ué, mas a partir do momento que você tem um auxiliar técnico, que você tá chorando, tá jogando do clube. Tá jogando contra daí, você, né? Isso aí é crise, velho. Crise é tá em quinto lugar depois de... Você acha justo um profissional que tá lá trabalhando, sair chorando do clube? Mesma coisa, o Domênico amanhã sai chorando da rádio. Um ouvinte vê, vai falar... Mota, você leu hoje em algum lugar... Que a torcida do Santos invadiu... Não. O não tem torcida? Que pergunta que você fez pro Mota? Fala você, de novo. Você leu? Você leu? Você tá brincando. Você viu, ele viu as fotos. Você leu em algum lugar que hoje ou ontem a torcida invadiu o sede do Santos? Ah, tá. Mas não vai invadir? Porque geralmente tem 20, 30 jogadores treinando. O cara chega lá em 10, vai invadir o CT, capaz de tomar um pau aí. Isso. Tem sim. Bom. É o pior do que o outro. Dá dó de vocês, mano. Retardado, velho. Dó eu tenho do Marcelo Fernandes, que saiu chorando e foi afastado. Será que ele tá recebendo? Ele vai ser relocado, mano. Ah, relocado. Você gostaria de ser relocado pra rádio de Jaú, que o Zé é dono também? Vantagem, né, velho? Olha aqui, gente. É um xarope, velho. Deixa eu lembrar mais uma vez. Uma rádio lá em Jaú. Olha aqui, ó. Deixa eu lembrar mais uma vez que estão abertas as inscrições. Para o segundo torneio Energy Poker. Corre para fazer sua inscrição, porque essa a premiação semana, garantida, véio, é de R$150 mil. É isso mesmo que eu vi. Premiação garantida de R$150 mil. Então você tem que fazer a sua inscrição, tá bom? Sexta-feira, sexta, aí, sábado e domingo. É, sexta, sábado e domingo começa. Tá aí, velho. Você pode estar perdendo a chance aí, ó, de ter um Natal bem gordo, velho. Porra, velho. Dias 23, 24 e 25 de setembro vai ser o torneio, hein? Pô, sensacional. Sexta, sábado e domingo. Então não perca tempo. Acesse energypoker.com.br. Aliás, inscrições, todas as informações lá no site. Domínio? energypoker.com.br. Boa, eu já tô energypoker.com.br. Lembrando que a organização é de A Cassineira. A Cassineira. Que é muito legal, né? Vamos. Antes da gente partir para mais uma ligação, o Benjamin vem com um recado aqui de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É o Corinthians, é verdade, que muda a final, que é isso? Seu trouxa. Que é isso? É pro Mota, esse trouxão. Trouxa é você, ó. Trouxão. Estão brigando aqui, ainda. Ó, trouxa. Vamos lá, mais ligação, vamos lá, mais ouvintes participando. 3284-7097. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra. Extra. É gol! É gol! É, também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá. Então, Rimmel, tornamos a nos encontrar. Nada de ser... Vai, esqueleto. Hey, He-Man. Alô? Alô? Quem fala? É Diego. Fala, Diego, tudo bom? Diego. Tudo bem. Tá nervoso, né, Diego? Calma, velho. Aí, queridão. É o Darth Vader, certeza. É, Diego do quê? Alô? Diego do quê? É Diego. De Paula Campos Costa. Quantos anos aí, Diego? Não, Diego? Eu tenho 28. 2.8, RG. Hoje. Diego, pra você, velho. Não adianta. Ah, sensacional. O cara começa a brigar, não adianta. Eu pedi a sua opinião, Diego. Você tomou, tá vendo? É a primeira vez, Diego? Se liga? Primeira vez. Ah. Tá certo. E aí, morcega? Quem é a fera que tá gritando aí? Ah, minha esposa. Ah, era, né, velho? Como é o nome dela? Cuidado. É Letícia. Letícia. Quantos aninhos tem a Letícia? Aí não interessa. Ah! Ah, ah, verdade. Ô, Diego, responde. Ô, RG, o RG com o zoião na mulher do cara, velho. Vou tomar um café. Não, ou a menina deve ter uns 17, ele não quer falar, ou deve ter uns 64, ele também não quer falar. É véia, é véia. Não, aí o RG vai pra cima, deve velho. Você não dá liberdade pro RG, peraí, Diego. É que o cara conhece o RG. O cara perguntar. Falou, o velho tá querendo saber demais, velho. A sua esposa tem fogachos? Que isso? Igual o Drauzio Varela, fantástico. Você vê aí, é o Drauzio Varela. É essa, mano? Fogacho, aquele calor que a mulher sente quando tá na menopausa. É. É. O Drauzio Varela. Vocês estão malucos, pô. Fogacho. Fogacho, velho. Ó, o Vieira falou que tem. O Drauzio Varela, olha o respeito pro ouvinte aí. O Vieira falou que tem, mano. Mano, o Drauzio Varela parece o senhor. Mano, não sabia o nome. Mano, respeito, o Vieira não sabia o nome, mas ele falou que tem. Você quer respeitar o ouvinte aí, pô? E entra aí, fogacho. Me desculpa, viu, meu velho? E qual que é o bairro que você mora? Ô, Benja. Ah, vamos lá. Vai contar a história do camelo de novo, hein, Benja? Jardim das Oliveiras. Ai, ai, ai. Então você já ligou. Não, não liguei não. É que ligaram outros ouvintes daqui. As Oliveiras? Foi rápido, hein? Foi rápido, hein, velho? Oh, é, você tá mentindo, hein, safado. Eu fico atento, mas atento. Eu nunca liguei nada. Ele parece o... Quando eles ligam, não fica atento. Jardim das Oliveiras tá uma porrada, mas tem Taboão também. Não, tem. Opa, é verdade. Você acerta quando eu, você erra, mano. Pô. Calma. É verdade, eu fico atento. Eu não tenho culpa que Jardim das Oliveiras tem uns 6 em São Paulo. Tem voz de anão. Olha, tem em Santo André. Sei lá. Tem em Taboão da Serra. Tem um na Zona Leste. Tem todo lugar. Cidade da Criança. Tem um lá perto de Itaí Paulista. Jesus, é esse cara. Mesmo. Então, é esse mesmo. Tem trocentos. E tem um monte das Oliveiras. Primeira. E tem um monte das Oliveiras que é Israel. É. Israel. Reza lá em cima? Eu vou conhecer lá. Um monte, reza lá. Tá bom, e o time? Tô falando sério. É São Paulo. Tricolor. Fala aí. E aí, Tricolor? E aí, Mota? Bom? O que que é, Bá? Quem tá assumindo? Fala aí, Bá. Pera aí. Fala aí, trouxa. Quem tá assumindo? Ah, falou. Fala aí, Bá. Trouxa. Não, produção. Não vai falar nada. Produção não fala. O Bá não falou agora, Bá. É, vai. Produção. E aí, Tricolor? Bateu uma pedrada no Mota. Você tá achando que vai conseguir passar contra o Juventude? Quinta-feira? Bela pergunta. Vamos ganhar 2-1. Um time que tem uma alma que uma hora é guerreira, outra dorme. Todo guerreiro dorme. Não, ô Mota, não, nenhum guerreiro fica 24 horas acordado. Hã? Ô Mota, não tá dando pra ter esperança, não. Esse ano aí é. O negócio é ganhar uma, ganhar duas, três, perder uma brasileira pra não cair e bola pra frente pra planejar ano que vem. Agora defende, onde Mota. Onde você achou que o time desandou? Ah, eu acho que foi depois da primeira derrota pro Atlético, né? Aqui no Morumbi, na semifinal da Libertadores. O pouco de estrutura psicológica que ele tinha e que superava assim, a deficiência técnica foi pro saco nesse jogo. Depois desse jogo aí foi só ladeira abaixo. Só. Aí teve o caso do Balsa, né, que saiu daquele jeito lá que o povo não gostou muito e isso só atrapalhou também. Eu acho que tem muito aí a história de que o São Paulo dormiu no ponto, a direção, quando teve a pausa pra Copa. Oh. Isso é verdade. Né? Pausa pra Copa, velho. Copa América. Ah, bom. Besta, cala a boca, trouxa. Quer tirar sarro? Tem informação, seu idiota. Informação? Não sabe ficar quieto. Não, a pausa, enfim, a pausa. Teve uma pausa. Então, teve a pausa. Eu acho que o São Paulo ali perdeu o rumo, porque era a oportunidade de arrumar o time, trazer quem tava faltando, sabendo que tinha propostas aí pelo Ganso, que podia ir embora, né? Sabendo aí que era difícil o Michael ficar e ficou grudado nessa novela do Michael, marcou bobeira e só falava do Michael e não pensou no time como um todo, né? As deficiências do São Paulo eram gritantes, né? Então, Verdade. Então sabendo que o Ganso vai embora, você tem que preparar o time, né? Não, ô Mota, eu acho que não foi nem falta de pensar. Eu acho que o problema maior é falta de dinheiro mesmo. Mas olha, o São Paulo ali já não tava com tanta falta de dinheiro. Porque Paulo já tinha assinado um acordo de patrocínio, já tava arrumando a casa. Não era tanto que foi lá e comprou o Michael. Ok? Não, é verdade, mas. Entendeu? Mas... A questão ali foi planejamento. Marcou bobeira, sabia que tinha deficiências no ataque, sabia que, embora o Kardec não tava feliz, que o Kardec ia receber uma proposta. Todo mundo sabia. O único que era a certeza mesmo que ia embora não foi. Foi o Rodrigo Caio. Todo mundo fala desde o ano passado que o Rodrigo Caio ia embora e não foi, né? Então... Bom pra nós, né, Mota? Bom pra nós. O moleque isso, é promissor. Né? E vai ganhar dinheiro com ele, né? E vai ganhar dinheiro com ele. É, né? Tomara que ganhe. Mas o São Paulo tem que se preparar pra isso. De repente, agora... Eu vejo que o São Paulo precisa de volantes, precisa de meio campo, né? Precisa de mais um atacante, porque não dá pra... E aquele Jean Carlos lá, será que já estreia, não estreia? Diz que tá pra estrear, o problema é que ele tava com dores ainda, né, velho? Não recupera ainda, não? Não. Eu tô meio... Quem tá voltando é o Wellington. Ah, o Wellington. Eu vi uma manchete lá. Mas ele é volante também, não é? Volante já tem um... Pô, mas a gente tá precisando, velho. Mas será que ele é bom? Será que ele é melhor do que os que estão lá? O Vieira viu ele jogando lá no Sul, tava bom? Tava bem, Vieira? Ele tava jogando de titular lá, Mota. É, e depois aí teve aquele problema, né, do doping lá. Ô, Mota, quem é o substituto do Maicon? É o Lianco. É bom esse cara? Porque... Uns dizem que o Ricardo treinou com o Lugano. Eu acho que é Lianco e Rodrigo Caio. Eu li uma matéria hoje que fala que o Ricardo treinou com... Com Lugano. Com Lugano, mas é que provavelmente vai colocar o Lianco. É uma o Lianco. Coisa que eu gostei, que eu li na matéria, é que provavelmente ele vai sacar um... Provavelmente não, né? Mas falou que no treino ele fez esse teste. Ele sacou o Hudson e colocou o Gilberto. Eu acho que o Gilberto, sim, ele é meio ruim, mas eu acho que pra mudar um pouco a formatação do time, eu acho que vai dar uma ajudada, né? Porque eu acho que um que tá merecendo um banco, velho, sério mesmo, é o Thiago, velho. É, o Thiago tá... Eu não sei o que aconteceu com esse cara... Em 2015 ele jogou muito, tava jogando bem. Em 2016 ele, meu, sumiu. Aquele Thiago que foi elogiado, que a torcida se empolgou com esse cara, velho. Ele sumiu, desapareceu, não dá pra entender, velho. Aquele gol também contra o Figueirense, pra mim, o gol que classificou o São Paulo com a Libertadores foi o gol dele contra o Figueirense. Então, ele tava voando. Em 2016 o Thiago sumiu, velho, não sei o que aconteceu com ele. É, eu também não sei não. Às vezes eu acho que é até o contrário. Às vezes eu acho que ele tem uma fase boa no ano passado. Acho que o normal dele é que ele joga hoje mesmo. Mas a gente vai saber se o cara é ruim mesmo. O cara não é ruim, ele sabe, velho. Você vê o cara jogando uma vez é o cara falar: olha, o cara tá num momento difícil, nunca apareceu o futebol dele. Não é perna de pau, é isso? Ele não é perna de pau, ele é muito bom. Mas esse cara é jogador comum, né? Tá dentro da média. Senão já tinha recebido proposta de outro time, já ia estar brigando pra tentar segurar. Sim, mas ele não tá nem na média. Esse ano ele não tá na média. Entendeu? E às vezes quando tá com um problema aí, que você não tem o time não tá certinho, o cara que tá abaixo da média prejudica muito mais, né, velho? Se ele tá na média, ele podia ajudar, pelo menos. É, eu acho que, assim, tinha que ter um... Assim, não um Ganso, né? Porque eu acho que se for contratar um jogador do nível do Ganso hoje, vai ser meio complicado. As opções são poucas. Mas tinha que ter um meia mais pensante, né, naquele meio de campo ali, pra ajudar a coordenar aqueles volantes. Porque, assim, mesmo que eles não sejam ruins, mas às vezes eles ficam batendo cabeça, né, só, tipo, pega a bola, bate toca cabeça de qualquer jeito, não, né? Tem criação, meio de campo de São Paulo não tem criação. É, tem criação, o Cueva se esforça, mas você vê que... Sozinho não dá, né, velho? Não é o ofício dele, né, ele é mais avançado, né, ele é mais velocidade. E você, tem um movimento na internet aí falando que o São Paulo tem que contratar um goleiro pro ano que vem. O que você tá achando da história do Denis? O Denis é outra história também, Mota, porque é o seguinte, eu bato, assim, eu concordo com aquilo que o Mano falou no começo do programa. O Pascoal falou que o São Paulo tinha o interesse de estar indo atrás do Jailson, goleiro do Palmeiras. Jailson? É. Pô, pelo que estão falando, ele tá jogando bem aí. Mas acho que o Palmeiras vai liberar. Mas o Palmeiras vai liberar? Se dois lados, eu aceitaria sim. Mas pagando a multa contratual. Ele tem contrato até quando? Até dezembro ele, viu? Pagando o Palmeiras sempre tem bom goleiro. É, mas eu acho que... Ele tem contrato até dezembro. Não, mas aí o Palmeiras vai querer renovar também, né? Mas ele vai querer continuar lá no time grande, né? Aí são duas... Mas trazer um Jailson da vida, eu não queria, não. São duas situações, né? Tá pegando muito. São duas situações. O cara tem que querer também, né? Eu acho... Não, então, mas é assim, eu acho que se for pra contratar um goleiro, tem que ser um goleiro... Jovem. Tem que ser um goleiro top. Mas peraí, eu acho que esse jogo é um goleiro jovem. Eu acho que tem que investir no Renan, velho. Mas, Motinha, eu não acho inviável, só com relação ao que você disse aí. Por exemplo, Domênico, o Jailson, ele sabe que ano que vem, o Fernando Praz voltando e ele estando bem, a torcida vai aclamar pelo nome dele. Por mais que o Jailson esteja fazendo aí um bom campeonato brasileiro, e de fato está... Mas o Fernando Praz é aquele cara que já tem um certo nome. Então, o Jailson, ele vem dessa situação. Então, o Jailson, ele já tem 30 e poucos anos. O Jailson não é menino, não. 35 anos. O Jailson vem dessa situação, ele fala, meu, Fernando Praz voltando no que vem, falou, possivelmente eu volto a ficar no banco do cara. E se ele for para um outro clube, no caso São Paulo, ele briga pela posição titular com o Dennis. Entendeu? É, mas não vai, né? Eu também acho que não vai. Eu acho errado, mano. Mas em termos de. Eu acho errado pensando no futuro. Se for campeão brasileiro, é capaz dele ficar de titular ano que vem, hein? Não. Eu acho que hoje ele é mais goleiro do que o Praz, cara. Imagina. Do jeito que ele tá jogando. O Praz volta e toma o lugar, cara. Não, acho que não. Eu acho que hoje ele é mais goleiro que o Praz, cara. Acho que o Praz tem mais um aninho aí pra jogar. E o Palmeiras tem que manter o Jairzinho, que é um goleiro bom pra ser reserva. Porque não dá pra ficar com um goleiro ruim em reserva. Porque o Palmeiras sofreu em 2014. Exatamente. Exatamente. O Palmeiras tem que. O cara vai aceitar, o cara não vai querer sair, ele tá com carreira consolidada. E o São Paulo tem que investir no goleiro que ele trouxe, que é o Renan, que é um ótimo goleiro. Tem que, sabe, bancar o moleque, preparar o goleiro dele. Injusto, hein? Pra mim, ele e o Dennis, eu acho que não mudou muita coisa, não. Não, mas, mano, ultimamente o Dennis tá subindo de produção, velho. Ele deu aquela rateada no começo do ano. Mas, pô, posso falar? O Dennis fez 3 defesaças no último jogo, velho. Mas falhou no gol também. O Michael ali desviou a bola, teve todo esse contexto. Não foi o Michael, foi o Michel Bastos. É, o Michel. Então, o Dennis, fez 3 defesaças. Você viu a defesa do Dennis? Vi, ele foi sensacional, velho. Então não pode criticar só o cara, porque eu acho que ele não tá comprometendo. Mas eu acho que tinha que investir no Renan. Eu acho que tem que treinar os dois, tem que ver a evolução dos dois, tem que ter um goleiro de prontidão para quando o titular não estiver bem. De repente aí pode acontecer do Renan tomar a titularidade dele, se for o caso dele se machucar, o Renan for bem. Eu acho que isso é coisa do futebol. Eu acho que se for pra contratar, tinha que ser um top, tipo um Rafael Cabral da vida. Mas se não tiver dinheiro para contratar esse... Mas você tá no banco lá também, tio. Não dá para colocar no estágio de top, não. Não, top é força de expressão, né, mano? Sim. É jeito de falar, porque top mesmo é o Neuer, né? Esses caras aí é fora da realidade. O Cássio, o Mauro quer trazer o Neuer. Vamos tentar, viu? Não vai trazer. Ele visualizou a mensagem. Visualizou. Não dá. Tá no risquinho azul. Vocês podem rir, viu? Depois, se quando a gente for eleito, vai aí que traz aí. Amigo, o Corinthians tomou o gol aqui do Botafogo também. Nossa, velho! Desgraça pouca é bobagem, né? Até no sub-20 tá tomando guarda. Ô, Diego, mano, quer mandar abraço. O mano não tava aqui ontem, né? Vai que é bom, né, Lulu? Engraçado, a gente descolou um monte de ingresso, rapaz, pros corintianos pra esse jogo, mano. Sabia? Do Corinthians do Botafogo, né, Bá? Do campeonato sub-20. A gente descolou um monte de ingresso pra esse jogo. O Botafogo já tava melhor que o Corinthians aqui. O Corinthians tava tomando um certo calor no Botafogo. Quantos minutos tem aí já? Tá virando aqui, tá indo pro intervalo do primeiro tempo. Ô, mano, pro finalzinho do primeiro tempo. Não tá muito zicado, não é o caso de jogar no Pacaembu? Devolve isso aí pro Lula. Que Lula, vai te catar o sua velho. Pé. É nosso também, né? Ali é salão da festa do Verdão. A gente deixa devolver. Tem que pedir permissão pra ali nós. É só chegar com o IPTU que você entra, velho. Opa, ali é Palmeiras. Eu chego com coisa muito menor do que o IPTU na tua casa e já entra. Tá fazendo serviço na casa do Vieira, mano? Segue o jogo, sem falatório. Manda abraço, Diego. Ô, Diego, abraço pra quem? Vou mandar abraço especial pro meu irmão. Meu irmão, ele falou com vocês aí faz um mês e pouquinho. E ele me citou eu, né? Nossa, me citou eu? Desde criança. Ele te citou. Falar um negócio, hein, velho? Aguinaldinho, você gosta? E não fale em citar, porque hoje, good news aí. Valeu, rapaziada. Tá feliz, né? Enfim, um abraço pro meu irmão Danilo. E ele foi mó vacilão, porque ele ganhou a camisa na promoção que tinha na Hero, na época que não foi buscar. E ele ele deixou a camisa aqui. E ele não te deu pra você, né? Não, mas não tinha nem como. Ele deu pra você. Ele é burro. Falou, Diego. E não tem mais, né? Um abraço, fazer um merchan aí. Manda, diga. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante Extreme, pra você nunca mais feder. Opa, não, aqui é... Que é limpeza total. Mano, sou muito seu fã, mano. Obrigado, parceiro. Tamo junto. Aproveitando essa oportunidade, tô falando com vocês. Eu gosto de todo mundo aí. Mas, mano, você é top. Eu troco uns tweets com você. Você responde na humildade. Tamo junto, mano. Já tá manjando, menino. O tweet tá todo mundo bem. Ouvinte de sangue bom, mano. Ouvinte de sangue bom. Tá certo, Diego. Um grande abraço. Vai obrigado. Que rola aí. Tem mais merchan aí, cara? Tô meio. Tem, mas você tem que saber. Fala aí. Você que tem que falar. Da Bozano eu falei sozinho. Bozano. Sabe o que acontece? Da Bozano você falou? Da Bozano eu falei sozinho. Então. Quem mais? Dutra Máquinas. Não, não tem. Vamos fazer o seguinte, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, Domênico. HDI Seguro. Fala, pera aí, pera aí. Vamos ajudar ele, vai. Vamos ajudar ele. Tem da Dutra Máquinas. Ô, Diego. Pois não. Quantos anos tem a sua mulher mesmo? O RG quer saber. Ela tem mais de 20, menos de 30. Olha aí, RG. Ó. Então vamos fazer assim. Vamos ajudar ou não vamos? Olha o olho do RG, velho. Dutra Máquinas, vamos lá. 25 ajuda. Black & Decker. Vamos lá. Olha só, vou ajudar você, Diego. Black, pode falar, Dodô. Black & Decker e Dutra Máquinas. Black & Decker e Dutra Máquinas. Ah, vai. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Aê! Aê! Boa! Resolve? Aê! Tá no subconsciente. Tá vendo? RG, ele vai ganhar o tapa na camurça? Vai ganhar tudo. Mas falou, Diego. Não, quero mandar uma moela aqui pra ele. Manda uma moela. Falou, morcego. Não aguentou, né? O programa tá ouvindo só por minha causa agora. Tá me ouvindo falar. Hoje tem, hein? E... hoje é, você tá risonho, nem né? Nem ela acredita. Tá todo pimpão aí, né, queridão? Tá todo pintão, é. Hoje você vai fazer coraçãozinho no vidro, hein? Falou, Diego. Ai, moleque, hoje tem. Falou, graças Diego. Nós, tchau. Viu? Tá bom, valeu, Diego. Um grande abraço pra você, viu? Valeu. Tudo de bom. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. É, meus amigos, em nome de Buscapé. Arrasa preço Buscapé até sexta-feira. Descontos de até 60%. Dá um Buscapé. Ah, e também vem em nome aqui de BV Financeira, não é verdade? Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3.37888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E em nome também, né, mano? De KFC. Opa, é isso aí, Domênico Gato. Qual o melhor elenco do Brasil hoje, hein? Pra mim é o do KFC, rapaziada. Sanduíche Big Crocante Bacon segurando a fome. Uma linha de quatro defensores com sandubas Grand Cheddar Bacon, Grand... Esse aqui é top, esse é o que eu mais gosto. Qual, mano? É o Cheddar Melt, Domênico Gato. Ah. Tem o Catupiry Prime Bacon e tem o crocante também. O Benjamin adora esse Catupiry Prime Bacon, cara. Esse daí é top demais também. Do na contenção é RG número 2, os baratos e eficientes sanduíches Longer Cheese e Longer Barbecue. Esse é top. Nossa senhora, eu adoro esse barbecue é também. Bom, hein, desarmando velho. A fome por apenas R$5,50. Não, não é barato demais. Quanto? Só R$5,50. Tá louco? Esse Longer Cheese e o Longer Barbecue também. Também. Na criação é RG número 2, o trio matador. Nossa. Canoa de tirinhas crocantes de frango, bom. Batata frita e refrigerante. Bom. E pra finalizar, o camisa 9 do KFC, o sorvete avalanche ovo maltine. É véio. Verdade. Ó, ovo maltine em cima do Rude já fica bom. Imagina em cima desse sorvete avalanche ovo maltine. Nossa senhora, velho. É top demais. Esse timaço do KFC que você encontra nos principais shoppings de todo o Brasil, cara. Vou indicar o Shopping Aricanduva, o metrô Tatuapé e o Moca Plaza. Corre lá, velho. Corre lá porque é top demais. Boa, KFC mano. É demais. O frango mais gostoso do mundo. Tá certo, é KFC, meus amigos. Estádio 97, na Energia 97. Vamos ver aqui. Aliás, olha, antes... eu vou falar um negócio, Domênico. Tem neguinho querendo enfiar o cara. Tem cara querendo enfiar o canudo aqui, velho. Rude, cuidado. Em cima do Rude já imagina, fica bom. O Rude de costas, se você jogar assim o negocinho, hein? Rude, cuidado, hein, Rude. Aí, mano. Tem neguinho querendo enfiar o canudo no Rude, velho. Cuidado, velho. O cara do Rude, velho. Esse aqui, bom, tudo bem, depois vocês combinam aí direitinho. Não, ninguém vai combinar nada. Deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui, o seguinte. O senhor, é verdade que o senhor vai lançar músicas no Spotify nesta quinta? Na sexta. Sexta. No YouTube. Conta pra nós, como é que é esse troço aí, vamos lá. Deezer. Quantas músicas? Serão, a princípio, 7 músicas, contando com a do Casão, que apreciei rum com a Madonna. A do Casão é sensacional. Eu imagino. Como é que é o nome? O título? Apreciei rum com a Madonna. Mas eu já ouvi, o Rudy me mandou uma das músicas, com clipe, os clipes legais, hein? Mandei. Eu ouvi. Mandei Carinho e Madeira. Você mandou e eu já ouvi. É muito legal. É, o projeto chama Carinho e Madeira. E vão ter outras músicas. Não, também. Vão ter. Vai ser lançado sexta. Que horas? Sexta-feira, Carinho e Madeira vai no Spotify. Uma. É. Cada mês eu vou lançar Vai lançar uma por mês. Aí depois tem um sertanejo de pobre. E assim vai. Sertanejo. Assim vai. Sertanejo. Não, porque de o pobre. Sertanejo, ele conta a mentira, entendeu, RG? Sim. O cara vai na balada, dá virote. Virote é quando você dá. Você toma tequila. É 50 conto virote. Firoque também. Isso, a gente. Não, mas você vai ganhar quanto pra fazer isso? Cara, na verdade é um trabalho, é um projeto novo aí. o pessoal da minha banda. Mas ninguém banda trabalha lá de graça, Rudy. Tá, mas espera aí. Mas ninguém sabe. A gente especula aqui salário de jogador, acho justo o ouvinte saber quando você vai ganhar. Sexta-feira você vai lançar. Como é que faz pro cara ouvir? Carinho e madeira. Como é que faz pra ele comprar? Ó, como é que faz? Você vai no meu YouTube, que é youtube.com/Rudy com Y, Landucci com dois Cs. Tudo junto. É. O clipe vai estar lá. Certo. No Spotify, você compra a música a R$0 no Spotify. Zero? Nada? Só entrar lá nada. E baixar. Tá. E baixa. É, porque você tem que se cadastrar lá. Tudo que for lugar que tiver minha música é tudo de graça. É pra galera baixar e ouvir. E a primeira é Carinho Madeira, que é um MPB de pegação. MPB? É, porque o RG, o sertanejo fala de pegação. Sim. O pagode fala. Sim. Eu fiz um MPB de pegação, porque não tem no mercado. Composição? Composição minha. E arranjos de Ste Passarelli e mas produção. Mas bem legal a banda, viu? Não, eu tô falando legal. Sério. Eu tô falando sério. Eu fiz gostei, tudo eu falei isso em que é legal. Estúdio. Muito negócio legal. Muito bem feito. Pepe Cárdenas aqui na produção. E eu vou botar segunda-feira aqui a música do Carinho Madeira. E amanhã a gente solta de novo a do Casão. Você tinha que ter mandado por Energia Me Ouve, que é sexta-feira no meu programa aqui. Que nós estamos fazendo um reality RG. Sexta-feira aqui. Ah, não, não pode mandar rolando. Ainda? Dá tempo. Eu vou te mandar. Porque é o seguinte, nós estamos escolhendo... um cantor, banda, dupla, enfim, nós estamos fazendo audições todas as sextas-feiras. Sim. Eu, Palhacinho, Bernardo Veloso, o Elinho, que é do Midas, do sim, estúdio. Do, aliás, ele é o braço direito do Rick Bonadio. Sim. Eu vou te explicar o porquê no que rádio ele tá eu nunca vi isso, hein, cara? Nunca vi, é a primeira vez. Nunca vi no rádio. Hein? E a Marina, nós estamos, então, nós somos os jurados, nós estamos ouvindo as músicas, estão chegando. Sim. Pra você participar, você manda lá no facebook.com/energia97fm com a hashtag Energia Me Ouve. Boa. Energia Me Ouve. Manda a track pra gente poder baixar, pra colocar pra gente ouvir aqui. A gente vai cada sexta, elege um grande vencedor. Então nós temos aí, acho que já deve ter 5 ou 6 vencedores já. Você já vem vindo às sextas-feiras. Boa. E acho que em dezembro, dia 2, a primeira vez que eu tô falando isso aqui, ninguém tá sabendo. Grande final? Nós fizemos a reunião aí essa semana. A grande final, nós vamos ter 2 semifinais de todos esses venceram para sair 4 grandes vencedores. E na final, RG, vai ser num lugar especial que eu não posso falar, eu vou falar talvez ou na sexta agora, porque estamos combinando direitinho. Sim. Vai ser num auditório, as bandas vão se apresentar ao vivo. Aí o bicho vai pegar? O bicho vai pegar. Rapaz. O vencedor vai ter a oportunidade de gravar no Midas, que é o estúdio do Rick Bonadio. Que isso, velho? Com o Rick Bonadio produzindo, com o Elinho produzindo. O Elinho, pra quem não sabe, foi aquele cara que também fez as musiquinhas do estádio. Lembra de 2000, 2001? Sim. Lembra, Benjamin? Sim, música bom, do Benjamin, a minha música, música do Mano, música do RG, música do Sombra, que teve na época, vocês não estavam ainda. Não, não. E foram feitas as musiquinhas no estúdio dele. Então o Elinho produziu tudo isso aí e ele tá ajudando a gente a fazer. Muito legal, viu? Participa sexta-feira, toda sexta-feira. Parabéns, legal, boa. Bom, é o seguinte, gente, olha só. Ah, meus amigos, mês de aniversário do Ultra Máquinas, hein? Meu amigo, você que tá precisando de ferramentas. Então corre, que setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. Tá, e ó, tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas, a bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. As ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Ó, não é à toa que só DeWalt te dá 3 anos de garantia, RG. 3 anos de garantia. Jó, hein? Putz, que legal, joinha. Não é verdade? Olha só, a linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis, você encontra na Dutra Máquinas. Então vá a uma das 5 lojas, ou então, de repente, você também pode comprar aí, acessando o site. Sim. É o dutramáquinas.com.br. dutramáquinas.com.br. E lembre-se, hein? Ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Boa. Estamos chegando no final do programa, RG número 2, que garantiu hoje o boné Vista Aérea Ligue 3031-2288 ou 3031-7288. O nome dele é Nelson Tien. Grande Nelson, quem garantiu hoje a camiseta, presente de Fit Camisetas, ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br, porque Fit é o parceiro do seu evento, RG. Camiseta Estádio 97 vai pro Diego de Paula Campos Costa. E como todos os ouvintes que falassem, né, aquele Dutra Máquinas, Black & Decker, Dutra Máquinas, aquela coisa toda. Sim. Só um falou e ganhou, que foi o último ouvinte. Mochila Dutra Máquinas pra ele, Diego de Paula Campos. Boa! Ô, Domênico, fora do ar é melhor que no ar, eu acho, viu, velho? Fora do ar é melhor que no ar? Então, vamos fazer fora do ar, velho. Rudy Landucci. Não, tô agradecendo, mano. Com o leitinho no chibio aqui, velho. Beijo, é muito bom saber que tem moral pra ele. Graças ao mano, querendo te comer, é muito bom isso, sabe? É uma autoestima que vai crescendo, entendeu? Literalmente. Bom, estamos indo embora, gente. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Amanhã tem mais Estádio 97. Estádio 97 sempre presente aqui às 5:30 PM. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito para você usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser construindo com valor. De KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no shopping metrô Tatuapé. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Amanhã tem mais Estádio 97 às 5:30. Vem aí o Night Sessions. Valeu, tchau. Até amanhã. Toda terça no Energia na Noite. Here is the Atlas remix of Armin Van Buuren com a State of Trance. Meia-noite. Energia. E aí, Paulo Ricardo, cara, aonde que você vai viajar no verão, cara? Faladinho, você sabe que aqui Paulo Ricardo só viaja pra lugar legal. Eu vou embarcar no navio do Energia na Veia. Pô, cara, eu também, cara. Vamos fazer, cara, o show lá, cara. Vai ser animal, cara. Pelo amor de Deus, para de falar, cara. E vamos embarcar. Navio do Energia na Veia 2017. 2 mega shows a bordo pra você. Procuramos.